Época de carnaval. Falei, pô, não sai nem onde tá. Época de carnaval. Sim. Aparece mulher melancia. Sim. Morango. Mulher pera, melão. Mas, ô, mano, esse ano o carnaval de São Paulo vai ter uma figura diferente. Por quê, Benja? Teremos o homem palmito. Como assim? Como assim, homem palmito? Tá fazendo referência a quem? A esta figura. Ah. Não conheceu o personagem stylist dele? Ah. Quem? Rudy Landucci. Ah, o Rudy? Que isso? Ele tá com uma bermudinha infantil da NFL. Não, tem um palmito aqui, pra você, se você quiser ver. NFL? Né? Mas é verdade, Benjamin, a perna do Rudy, velho, é depilada e branca. Vou parece botar um palmito na pupunha. Sua boca, velho. Ô, pupunha, fica quieto aí, vou botar o palmito na sua boca. Ô, pupunha, fica de boa aí. É o homem pupunha. O homem pupunha, mano. Não, e ele depila a perna e é branca, palmito, Benja. Seu Bento. Realmente, parece o mesmo o palmito. O senhor é uma figura neutra. Não, é palmito já é apelido do Danilo Gentili, velho. O senhor quer é uma figura neutra. Pode ter dois. Quando você viu o Landucci entrar no estúdio, lá dentro do estúdio, com essa bermudinha da NFL, que é dois números menor, e a perna branca é depilada. O que ele usa 36, é 22 a bermuda. Até você, mano. Não, deixa eu ver aqui. Não é, a bermuda é que eu comecei a malhar, minha perna cresceu, velho. Agora eu não vou fazer. Tem outro detalhe. Ali embaixo da bermuda tem que pôr essa aí. Não, é que eu vou jogar suporte bola. Suporte Atlético. Eu vou jogar bola hoje. É? Eu vou jogar bola. Tá estranho. Ô, RG, o que tá acontecendo aí, RG? Pergunta pra RG, vê se ele tira. RG, eu quero conversar com você. Rapa esse aí. Tá estranho aqui, ô. Fui acusado aqui hoje. Antes de você dar uma chance, vamos falar de sapatos. Não tô ouvindo nada. 43 de meio. Meu fone. O que foi? Não, RG. Fui acusado aqui, depois quero conversar. Falando de sapatos. RG, não tenho culpa nenhuma, velho. Depois eu pergunto. Eu não tenho culpa nenhuma, tô sendo atacado aqui. Isso aqui tá parecendo a Aparecida do Norte, velho. É só promessa. Isso aqui tá parecendo que a galera tá saindo com o Tobias. O RG foi lembrar de uma promessa do seu bem. Mentira, de 12 que anos promessa, atrás. Velho. Você tinha um amigo que tinha uma parte de sapato. Vamos falar de sapato. É verdade. Até você. É verdade. Pergunta pra produção. Ó, em 2002. Sapato. 2002, você falou assim, eu não sei porque que o RG lembrou hoje, mas em 2002. Deu bateu um flashback assim, aí. Pô, tem um amigo meu que tem uma fábrica de sapato e cadê o número de todo mundo? Todo mundo passou o número pra você. Na época eu usava 42, hoje 43 já. Ó, e vou achar o e-mail. Bom, pedindo os números. Pediu os números mesmo. Se você achar, eu falo pra você. Eu compro um par de sapatos pra cada um. Oi, Bento. Mas por que você só lembrou disso hoje, RG? Por causa do chinelo. Porque apareceu um outro prometendo chinelo. Bom, ô, seu Bento, vamos às manchas, porque esse papinho não tá levando nós a nada. É verdade que o senhor. Gostou disso? Boa, não tá levando cara, ninguém a lugar, ninguém. Cara, porra! E o Bento estará no carnaval. O primo dele. De dia eu também vou estar lá. Um dia cada um lá. Camarote confraria. No Aembi no carnaval. Confraria. Sexta-feira. Um abraço pro meu amigo Denis lá. Denis Denis. E eu estarei nos dois dias. Estaremos lá. Ah, você tá, né? Você é o carnavalesco. E o senhor vai estar na Vila Maria, isso? Vai estar desfilando. Vila Maria? Qual a ala que o senhor coordenador vai estar de ala paulista. Coordenador da ala paulista. Vai ser legal, Vila Maria. Quem faz o Goiânia? Lá na frente só pra. Vamos agora à apuração do carnaval. Então tá bom. Quesito. No Zulu, tá por só favor, por esse Alexandre. Motivo vou torcer pra Vila Maria agora. Muito bem-vindo. A mancha tá na Série A. Opa, Vila Maria é nós, mano. Voltou. Voltou. Foi a primeira a desfilar na sexta. E vai falar sobre o carnaval, sobre o Palmeiras. Centenário do Palmeiras. Virei de Baiana cantando Olê Palestra. Toda vez que uma dessas coisas fala de time. Já vi tudo. Não ela ganha. Vai desfilar junto não com ela, no mesmo dia da Dragões. Isso. Sabe por quê? O porta-voz tá. Ô, seu bem. Não posso falar nada agora, o seu mal. Esse Brandão, né? Eu li agora aqui, pô. O homem pupunha. Bota ali junto. Que mostrar o palmito. Ô, outra. Olha o stand-up do pupunha, velho. O apelido do. Do Danilo Gentili já é palmito, não pode outro. Tá bom, o teu vai ser homem pupunha. Eu não sei nem que é essa porra aí, mas tá bom, pode procura ser. Aí no Google, é um tipo de palmito. Só em mim, tá, Rudy, só em mim. Começar com vocês, né? Com nós. Você viu que profissionalismo no placar aqui. Fala do Palmeira, fala aqui. Profissionalismo no placar aqui ontem. Foi, viu, né? Profissionalismo. É. Olha, Domênico, assim. Tá certo. Mas fala aí, um negócio pra você aqui, eu quero uma. Não, não é uma lambança. Continua aguardando reforços. Não, chega, tá bom. Chega, você precisa agora é fazer jogar, viu, amigão? E tá demorando já. O que aconteceu, Benta? Aconteceu um problema aqui, vovó e Domênico. O que aconteceu? Travou por burocracia a documentação do Cleide Xavier, então ele não vai jogar no Campeonato Paulista. Inteiro? Só das quartas, né? Não. Só a primeira fase só a primeira de 15 fase. Jogos. Ou seja, não. 15 jogos, depois tem um. Não é nem 15, porque já foi 3, né? É. Então não joga mais 12, ele não joga. Mas o Gabriel Jesus tá lá. Gabriel Jesus escreveu? Escreveu. Me ouviram. O menino Jesus. É, mas ele entrou, só porque o Cleito não foi também, viu? Se o Cleito tivesse ido, ele não tinha entrado. Exatamente. Tá errado. Olha a lambança, tá porque errado. Eles têm que colocar um menino e colocar o Cleito Xavier. O menino Jesus, desses o Cleito Xavier. Jogos, que não e pode. Desses 12 jogos, o Palmeiras deve jogar 11 em casa. Por que 11? Eu amanhã jogo o quarto. Mas são de 10, de 5 são 10. Ô, Domênico, eu nunca vi um campeonato tão bonito igual isso. Mas espera só, eu nunca vi um time jogar 4 jogos seguidos. Mas o que é bom tem que ser usado mesmo, viu, Domênico? O bonito tem que ser usado. O Aldax lá que escolheu de jogar lá. Culpa dele. Porque é uma vergonha, né? Vai reclamar com a federação, né? Comigo. É, reclama lá. Outra, é bonito, tem que mostrar mesmo. Lógico que é bonito, tem que se mostrar pra todo mundo. Todos os times estão loucos pra jogar lá. Pode mesmo, vai que é legal. Vamos lá que é legal pra caramba, velho. Todo mundo quer jogar no melhor estádio, talvez um dos melhores do mundo. Vamos lá que é legal. Da América do Sul, por que isso já faz? Das Américas. E mais bem localizado também. É, alaga tudo em volta, é legal pra caramba. O Canindé é melhor localizado. Liga tudo. Essa manhã, vez do Rio Claro. Não, legal é o Murumbi, que na é arena. Novo. Lógico que é. Novinho. É, 52 anos de história. 52 anos de história. É tudo igual. Não tem diferença. Então vamos cortar aqui. Corta o microfone. Todo mundo. Só nós é nós. Estádio bem localizado é onde tem metrô. O negócio é o seguinte, Domingo. Amanhã às 20h30. Rio Claro de novo na arena. Rio Claro. Isso é que o Benjamin falou, é verdade mesmo. De 15 jogos, 10 serão, acho que na arena. É? Porra. Bom. Se não se classificar, meu irmão, é... É. Tá, enfim, é amanhã possível. É uma mudança. Já perdeu quanto? Tô tão preocupado com o Campeonato Paulista, vai. Dudu deve ser titular. Certo. É, e aí, Domênico, vamos aí, bora. Bom, é isso aí. Seguir aí, tá bom demais. Vai, Parmeira. Ótimo, vai. Bom, vamos aqui, deixa eu ver. Quem? Aqui. Qual é Corinthians, aí, vamos ao Corinthians. Ah, Coringão, mano. Corinthians. Vamos aí que o bagulho é louco, Ben. Ó, tudo em ordem, viu, Rogério? Sim. Ó, tudo em ordem. É, o Wagner Love foi aprovado nos exames. Que eu falei em 2002 que vinha pro Corinthians. Wagner Love então, foi você errou meu, só 13 anos. Puro meu, eu falei com o Sidorf também veio pro Corinthians. É, esse aí você errou, mas esse acertou depois de 12 anos. E, ó, meu contrato 19 meses. Engraçado. 19 né? meses. 19 meses. Ou seja, ele tá garantido pra Libertadores de 2016. Tá. E o Corinthians. Tá na presente. E o Corinthians está lá na Colômbia, né? Sim. Pegar o Secardas e isso aí, o jogo amanhã é 4-0, deve jogar o Wendel. Vai jogar o Wendel na lateral esquerda aí no lugar do Fábio Santos. Sim. E a dúvida é Luciano ou Danilo, mano? Então, mas eu, se fosse o Tite, eu não escalaria nenhum deles, eu escalaria o Mendonça, cara. Amanhã o Corinthians ele vai jogar no contra-ataque, nada melhor do que você ter ali o Emerson Sheik e o Mendonça ali pra poder, tudo, hein, mano? Poder puxar um contra-ataque. Se você jogar com o Danilo, é aquele chuveirão na área, tá certo? O Danilo vai estar morto no jogo amanhã, porque o Corinthians ele não vai atacar, não tem nem por que atacar. Tá certo? E o outro rapaz, quem que é? É o Danilo e qual outro? Luciano. Luciano também não daria chance. Mendonça joga mais que o Luciano. Mas digo mais, viu, Ben? Eu, se fosse o Roberto, presidente do Corinthians, o novo presidente, eu, sinceramente, daria W.O. nesse jogo. É isso aí. W.O. você perde 3-0, Motinha. 3-0 ainda é nós, velho. 3-0 ainda é nós. Pouparia os atletas. Parte do Corinthians eliminado tá nada, é nada. Fala lá que tinha droga na bagagem de alguém, mano. Fala lá. Não, o Beagle farejou em... Solidariedade ao jogador, a gente não mandou o time. Então o negócio é o seguinte, Ben. O Corinthians amanhã possivelmente vai atropelar o Once Caldas, que é um time de firma. O Once Caldas, gente, pra quem não sabe, a folha salarial, Motinha, gira em torno de 800 mil reais. O Pato ganha isso no Corinthians. Mas essa é a realidade do futebol sul-americano. O Pato ganha isso no Corinthians. Mas aí é a realidade. É a realidade, então, mas, Domênico, 800 mil reais, cara. Não tem como o Corinthians perder pro Once Caldas. Não, uma vergonha, mano, né, perder. Teria uma vergonha perder pro time desse. O Ituano ganhou o Campeonato Paulista em cima do Palmeiras, do Santos. E o orçamento dele acho que não pagava 3 jogadores. Tá, mas ganha só de vocês, não adianta. Não, agora o negócio é o seguinte. Ganhou. Já ganharam em cima. E o Tolima também. Não, negativo. O Tolima ali foi um acidente, velho. Orçamento do Tolima. Aquilo ali foi um acidente, velho. Não importa. Foi um acidente que jamais voltará a acontecer. Mas tá na história. Tá mas, ô Domênico, o Once Caldas, pra você ter uma ideia, velho. O Once Caldas, de 5 partidas que fez esse ano, incluindo pelo campeonato colombiano que foi os 4. Tá ruim, né, os caras? Não, não é que tá ruim, tá péssimo. Os caras dão 5, perderam 5. Não empataram um jogo até agora. Você tá brincando. Empataram um jogo. Pode ser. Verdade. De 5 perderam 5. Eles jogaram 4 pelo campeonato colombiano, tomaram 4 escovadas e perderam do Corinthians aqui. Tá feia a coisa pra os caras. Eles contrataram um time agora, 11, 12 caras, vai querer ganhar de quem? Tem que moer os caras amanhã, velho. Amanhã o Corinthians vai lá pra dar um show. Tá bom? É isso aí, né? Deixa eu falar uma notícia do Palmeiras importante que saiu agora. Opa, opa, de nós tem que sempre falar. Tô falando mesmo. Marcão tá internado. Marcão tá internado, quem? Viu? Quem? Marcão. Marcos? É, teve uma infecção aí. Esse sim internado. É São Marcos. Tá lá no São Luís. É mesmo, São Marcos tá no São Luís, entendeu? Ah. Mas isso é chato, uma notícia tá triste. Você estabeleça logo. Claro, vai, vai, Marcos. A gente boa demais. Uma infecção de quê? Não falaram? É uma alergia. Alergia? Teve uma alergia. É aquele furúnculo que inflamou. Não, para com isso. É verdade, que pet gatou de pus que ele tem no pescoço. É verdade, gente. Não, louco. Força aí, Marcão. Tá com dreno. Marcão, é nóis. Ele tá com dreno no furúnculo. Tá com dreno no na tua cabeça que tá com dreno. Vai, deixa eu ver aqui. E no Corinthians lá estão baixando o preço do camarote, viu, mano? Tem que baixar mesmo, velho. Tá vendendo. O bagulho é popular, mano. Os caras querem cobrar quanto camarote aí? É, um camarote, mano. Ah, quanto que é? Você comprou 8, Benjamin. Quanto? O Benjamin comprou 8. Mas não vai, eu né? Eu não comprei camarote. Não, ele vai usar 2. É que o restante do lado ele compra pra ninguém ficar. Não tiram foto, enche o saco. Do, mas camarote é pras empresas, né? Ué, também. Foi você, corintiano. Mas tem também pro, não, mas, pro público. Mas é muito caro. Você comprar um camarote de uma pessoa física é muito caro. Eu fui me oferecendo um. Compra na Benja S.A., porra. Pô, mas pode responder ele? Pode, cara, empresa. Empresa, Benja S.A. Se eu quiser comprar Benjamin Bach, compra no Benja S.A. Eu fui oferecendo cadeira cativa. Compra na do Benga. A cadeira cativa foi me oferecida. Quanto? Isso é 10 mil reais ano. Uma? É. Cara, que caro, hein, meu? Loucura, loucura. Ah, no São Paulo deve ser. E não vale a pena, porque se você for ver. Você paga 10 mil também? E compra o ingresso no dia do jogo. Mas no, na, em qualquer cadeira cativa, no Morumbi também. Só que no Morumbi você paga, o valor, o ingresso é arquibancada, né? Eu gostaria de ter uma cadeira. Agora, ô mano, com a venda de um camarote, dá pra pagar as luvas do Guerreiro. Não, não existe você comprar uma cadeira. É, praticamente. Não existe cadeira cativa que você não compra o ingresso. No Palmeiras tem uma coisa diferente também. No Palmeiras você compra o camarote... É, você tem que comprar ingresso também pra ver o jogo. Tem, e São Paulo também. Valor normal. Sem conta. É isso que eu achei estranho. É 100 reais de dinheiro. Depende. Eu fui num show. A avó foi agora. Eu fui num show. Era o valor da pista. Da pista VIP lá. Era. Eu fui no show do Paul McCartney. Um amigo meu tem um camarote. Cada ingresso pra dentro do camarote. Quanto? Do cara era 450 reais. Não, e a cativa lá, Benga, tem que comprar de 4 ao mesmo tempo. Não dá pra comprar uma só. É, então. Pra 4 cadeiras? É. No Palmeiras? Você não pode comprar uma? Tem que pegar de 4. Caraca. Ah, mas aí não é mesmo. Você junta 3 amigos e compra. Tá bom. Caramba. Se quiser comprar, se não tiver amigo. Pra mim, eu e meus dois filhos. Se tiver amigo, ferrou. Eu e meus dois filhos na Arena do Corinthians, sai 30 pau ano. Ano. É, bom, caro. Hã? Muito bem. Você divide por 12. Vê quanto sai por mês. É, quase 3 pau por mês, gente. Então, levando em conta que dos 12 meses, né? Dezembro, você paga por futebol, teu lugar. Né? Você paga pra teu lugar. É isso aí. Não, é muito caro. Futebol tá enrolado, hein, mano? Mas, ô, e aí, vamos lá. Vamos ao Santos, né, meu? Santos. Let's go! Do meu amigo Enderson Moreira, que é bom pra caramba. Opa, e aí, RG? E aí, seu Ben? Mas tem clássico, RG. Sussa e você lá na Vila. Tranquilo. Santos amanhã vem arrumar um patrocínio pro clássico ainda, pontuar, aquele patrocínio pontuar. E com torcida dupla, é isso? Torcida dupla. Não vai ser torcida única? Não. É. É isso aí, amanhã lá na Vila. Que os deuses estejam presentes, né? É isso aí. Alguma mudança no time, seu Bento? Não, tá aí o Lucas Lima titular, né? Continua a mesma... Só a mesma coisa. O Cicinho que foi expulso, né? Foi expulso, o Cicinho não joga. E Valença não vai fazer a estreia, hein? Não, ainda não, Gê. Esperar mais um pouco aí. Ainda não está valendo pra ele. Na frente do Ricardo Oliveira, né? Entendeu? Esse jogo, esse clássico é um grande teste aí para o Santos, né? Sim. O São Paulo não, tá tranquilo aí, tá o time montado, sossegado. Agora, para o Peixe vai ser um bom teste aí, uma boa. Vamos ver. Boa. Vamos torcer. Beleza. Tá bom, né? Vamos ao São Paulo. E aí, Zaidão? E aí, Zaidão? E aí, você acha que vai quanto jogo? Ó, Zaidão. Quem é que vai jogar amanhã? Santos e São Paulo. Santos e São Paulo. Quem ganha, Zaidão? Analisando o elenco, né? São Paulo vem com Pato, Ganso, né? Quem vai dar a informação aí? Centurion. Luiz Fabiano, então eu acho que o Santos é o grande favorito. Como assim? Você falou do elenco inteiro do São Paulo. É, porque o Santos vem na moita, né, RG? Todo mundo dizendo. Tá aí devagar, né? Igual tartaruga em corrida, né? Daqui a pouco morde um, passa o outro. Eu acho que é capaz o Santos fazer um gol no começo do jogo e terminar um 5-1, mais ou menos. Quanto? Não, assim, é a casa do jogo, né? Mas você tá analisando friamente. É, friamente. Caraca, velho. Vamos ver, né, Gê? Já pensou, velho? Caraca. Quem você acha que é mais jogador, o Azedão? Vamos o Giovânio ou o Ganso? Ah, o Giovani tá muito mais preparado, né? Já fez gol, tá muito melhor. Ricardo Oliveira ou Luiz Fabiano? Luiz Fabiano joga onde? São Paulo. São Paulo. Ah, não, não sei. O Ricardo Oliveira é muito mais experiente, né? O jogador que ficou mais tempo lá fora. Jornalisticamente eu prefiro. E goleiro, você prefere quem? Rogério Ceni ou Vanderlei? O Rogério Ceni batendo falta é melhor, mas o Vanderlei de barra na trave, eu acho que ele fez um grande campeonato pelo Curitiba no passado. O Santos acertou demais o Vanderlei. Então o São Paulo não terá chance amanhã, é isso? Olha só. Placar seco mesmo, uns 3-0, eu acho, o Santos. Eu acho, né? Vamos ver. Você parece que é santista. Não, imagina. É porque ninguém dá nada pelo Santos que analisa o futebol. Obviamente, quem tá lá direto no Santos pode ver melhor, né? Mas não. Sim. Fala um negócio pra mim, Morumbi ou Vila? Ah, a Vila é muito mais gostosa, né? Você vê... porque você vê o jogador de perto, você consegue, né, dar tchau, tem um vidrinho, o cara vem beijar você. Então, assim, a Vila é muito mais aconchegante. Tem o vidrinho. Vidrinho. Santos, a cidade de Santos ou a cidade de São Paulo? Ah, tem praia, não preciso nem responder, né? Santos tem praia, né? Agora vem cá, voltando um pouco no tempo aí. Vamos voltar. Eu nunca ouvi da vossa boca. O que aconteceu naquele Santos e Barcelona lá na final do Mundial? Não, o Santos é o seguinte: o Santos entregou aquele jogo porque ia começar a ficar sem graça, né? Se você for olhar, o Santos toda hora revela um Pelé, né? Santos, toda hora, né? Você vê o Robinho, né? Diego, Ganso. Pará, Neymar. Pará não, hein? Pode parar. Pode parar. Sereno, tchau. Vai pro próximo. Vai pro próximo, Domingos. Fala de São Paulo aí, Cláudio Zaidão. Ô, Bento, fala de São Paulo. O Zé do Tricolor. Para reclamar, o Tricolor que vai jogar lá. Como o Zaidão falou aqui. Que hora é esse jogo aí, meu? 22, né? Mas não vai mostrar o jogo do Corinthians, mano? É, lógico. Então, deve ser então, lá. O pessoal pende numa vez. No canal é uma coisa, no outro é outra. E como que eu vou comentar o jogo do São Paulo se eu passar do Corinthians? Você vai ter que comentar. Eu vou ter que ver o jogo do Corinthians. Eu gosto da inteligência da federação. Você assiste o jogo comigo, comentando o jogo do São Paulo? Eu abaixo bacana o volume. Bacana pra caramba, né? Eu abaixo o volume. Centurion, deve fazer a estreia. E Dória também. É, caramba, o Muricy vai já. Vai testar. E Dória. É. E o bom é ter o José na narração. É. Não perde mais a bola. Exato, essa é a novidade. E hoje aí, parece que o São Paulo vai pegar fogo aí, né? Tem reunião do conselho. Ah, por causa do Breno. Não? Ah, o Breno? O Breno tá se recuperando, tonto. Né? E uma das coisas que vai ser discutida aí na reunião de conselho aí seria a devolução da taça das bolinhas para o Flamengo. Vai devolver? Não, então, tá a discussão, porque o Aidar, o Dodô, ele era presidente do Clube dos 13, né? Quando aconteceu essa história toda e tal. E durante muito tempo aí, o pessoal do São Paulo lutou por essa taça. Inclusive, hoje ela estaria na Caixa Econômica Federal, né? Porque o juiz mandou e tal. Então vai ser decidido aí o futuro. E o São Paulo tá querendo votar essa história pra ver se vai devolver a taça. Mas, Cláudio Mota, tá escrito no regulamento o quê? Que quem conseguisse o número de campeonatos brasileiros X, levaria a taça. Aquilo que o Flamengo ganhou não foi Campeonato Brasileiro, foi Copa União. É, mas eles falam que Copa União, não é Campeonato Brasileiro. Mas, então, Domênico, aí eu vejo uma incoerência, Motinha, sabe por quê? Interessa a quem no São Paulo, única e exclusivamente a quem entregar a taça pro Flamengo. Faz essa gentileza com o Flamengo. O único interessado nessa bobagem é o Aidar, só. Porque era presidente do Clube dos 13 na época lá, e ele quer indiretamente alfinetar o Juvenal. Que foi responsável, por conseguir trazer a taça pro Morumbi. E jogando contra o próprio São Paulo, né, mano? Eu acho que devia fazer duas taças, uma com São Paulo e com o Flamengo. Desculpa, o que o Flamengo ganhou é Copa União. É igual Copa João Avelange, quando ganhou em 2001, se não me engano, o Vasco. Não é campeão brasileiro, Copa João Avelange. Que não é campeão brasileiro, pô. É outra coisa. Então, e o São Paulo vai jogar com o Santos aí. Eu acho que é um grande teste pro São Paulo aí pra semana que vem, que importa é a Taça Libertadores. Né? Já põe o Pato já pra jogar, então, ou já saco agora? Pedi uma opinião aqui, de novo, pra ele. Isenta. Ô, Azedão. Oi, vamos lá. Quem ganha o clássico amanhã, Santos-São Paulo? Eu não considero nem clássico, né? Não. Como assim? Não, porque o Santos vem numa fase muito melhor, mas tudo bem. É, pensando no clássico, né? Eu acho que o Santos, de repente, tem um ligeiro favoritismo, uns 3-0, eu acho. Ligeiro? 3-0? É por isso que é só 3-0. Ah, mas assim, vamos ver, o futebol é jogado em campo. Deus te ouça. Vamos ver. Antes da gente começar, tava vendo uma matéria, não tem nada a ver com futebol, mas que coisa, né? Vocês viram o que aconteceu com a filha da Whitney Houston? Da mesma maneira que a mãe. Porra, rapaz, ela foi encontrada na banheira, igualzinho. Exatamente. né? E aí, isso foi de que dia que foi mesmo? Foi dia 30, acho que era... É, até em estado vegetal, né? 31 de janeiro. Ela foi encontrada numa banheira igual a mãe, né, igualzinho. Cara? E agora a família dos dois lados, né? Tanto do Bobby Brown, que é o pai, e as famílias da Whitney, querem desligar os aparelhos dia 11, que é amanhã, que é no mesmo dia que morreu a Whitney Houston. Mas você vê que coisa, né? Mas que coisa é estranha, né? E caminho. É a mesma banheira, Domênico? Não, não é a mesma banheira. É, não, a mãe estava no hotel, ela estava na casa. Mas que coisa, né? Estranha, né? Lamentável, né? Lamentável. Bom, já que o Sombra chegou, então eu vou dizer, mano, dá um recado importante aí que eu vou pro meu lugar aí, vamos lá. Opa, vamos lá, Domênico Gato. Quando o assunto é ar-condicionado, para não esquentar a cabeça, você já sabe, né, amigão? Tem que falar com a Apollo Ar. Desde 1979, distribuindo condicionadores de ar para todo o Brasil. Na Apollo Ar, você garante os melhores preços, agilidade na entrega, além de um atendimento para lado especial. Esse é top e eu recomendo. E sabe por que a Carrier é sinônimo de ar-condicionados no mundo inteiro? Não sabe? Vou te falar. Existia um senhorzinho chamado Willis Carrier. Esse cidadão inventou o primeiro condicionador de ar em 1902. Maravilhoso. Tornando a marca uma das líderes mundiais na fabricação de equipamentos de aquecimento, ventilação e condicionamento de ar. Willis Carrier, você poderia estar na Bíblia ou numa nota de dólar. E tão importante que você foi para a humanidade, tá bom? E para você, amigão, ouvinte do Estádio 97, entrar de vez nesse novo clima, a Apollo Ar e a Carrier oferecem um split highwall de 9 mil BTUs. Que baita apresentaço, hein? Nesse calor ainda, meu Deus do céu. Quer ganhar o seu? Fica ligado no Estádio 97, que na sexta-feira tem o quiz, tá bom? Acesse aí poloar.com.br e saiba por que a Apollo Ar é a maior distribuidora de Voltando, Domênico Gato, fita voltando. Acesse aí, Domênico Gato, poloar.com.br e saiba por que a Apollo Ar é a maior distribuidora de ar-condicionados do Brasil. Estamos combinados, né? Com a Apollo Ar-Condicionados, você entra no clima, amigão. E hoje, boa noite aí, pra vocês, é dia de ouvintes virgens, hoje só os ouvintes virgens participando. Mais do que isso! O telefone é o 3284-7097, veja bem. Hoje dia de ouvintes virgens, eu vou te falar, depois de muita insistência eu consegui. O quê? Conseguiu? Meu amigão, meu parceiro, você conseguiu. É mesmo? Gustavo Vieira, o filho do Magrão, o diretor de futebol de São Paulo. Você tá brincando? O programa, teu parceiro de cerveja e carteado? O Estádio 97 hoje. O Gustavo daqui a pouco tá chegando aí. Então, olha, atenção, São Paulinos, atenção, quem gosta de uma pessoa de boa estirpe, o Gustavo tá chegando. Eu vou dizer um negócio pra vocês, vale a pena mesmo ouvir, não é só quem é São Paulino, não. Porque vocês vão ouvir um cara falar de futebol, um cara absolutamente preparado, com uma visão de futebol diferente de todos esses cartolas que a gente ouve. Um estudioso. Independente do Gustavo ser um grande amigo meu, vocês vão ficar impressionados com a visão de futebol desse cara. Eu fico até meio assim, pensando, Benjamin, você é amigo do cara, você fica fazendo o maior cartaz aí de Rodrigo Caetano, etc e tal. Falando que o Rodrigo Caetano é o mago da gerência do futebol, etc e tal. O próprio Ben não enche a bola do Gustavo, que é amigo. É verdade, eu falei. É tão bom quanto ou melhor. Mas eu nunca só fala isso. Do tal do Gustavo, do Rogério Caetano, Rodrigo Caetano. Todos os Caetanos do mundo. Rodrigo Caetano é muito bom. O Edu muito Gaspar bom. É muito bom. Muito bom. O Gustavo é muito bom. Muito esse bom. Alexandre Matos do Palmeiras é muito bom. Tem muito cara bom. É que o Gustavo Gustavo, eu que lembrei de falar do seu nome. Eu critico muito ele. Ele e o Tim Maia, né? Então Gustavo, vamos. Tanto de você. Sensacional. Tim Maia é ótimo, velho. Gostei. Muitas coisas legais. Então, o Gustavo, gerente de futebol do São Paulo, tá vindo. Lembra do Gustavo? É o filho do Sócrates. É o que vem. Sobrinho do Raí. Eu coloquei lá no Morumbi, fui eu. O DNA da família é bom. Ele esteve no estádio há uns 12 ou 13 anos. Visitando lá, né? Gustavo? Gustavo foi em 2001. 2001? Lá no, no, na doutora. Há 14 anos que ele não aparece. Ele era criança ainda quando foi, né? Hoje ele é um senhor. Ele é um senhor. Gustavo tá de barba branca. Ah, é? Agora imagina a gente ainda. Nós também. Imagina, olha do teu lado esquerdo aí. Tá comendo os cabelos que você? Olha, então, ó, muita coisa legal. Teremos o Gustavo. Teremos também aí muitas coisas bacanas acontecendo no Estádio 97. Quem sabe já vamos lançar uma coisinha nova aí pra vocês ficarem sabendo aí do que vai acontecer em breve aqui no Estádio 97. E vamos ao primeiro ouvinte. Oferecimento do Grupo Ester, um nome construído com história. Também de HDI Seguros, é de Bate Pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. E hoje eu vou sortear um par de ingressos para a festa do Energia na Veia, dia 14 de março, com o show dos Paralamas do Sucesso. Boa. Porra. Vai. Que você disse que eu vou. Não, não vai. Não falei nada. E no dia que tem integrante novo no Estado 97. Quem? Como assim, integrante? Quem? Quem? Quem? Quem? Não, sabendo, pô? Não, não sei. De carnaval, não tem mulher melão, mulher morango, mulher nós temos um homem pupunha. Homem pupunha? Pupunha de stand-up. Vou mostrar a pupunha pra você aqui, ó. Ah, Juí. Pupunha de stand-up. É você, Rudy? Não, você não é comediante. Ele dá as filas lá na passarela que você vai ver. Levanta aí, levanta. A pergunta é dos números menores. Levanta, mostra as pernas pro. Se vira, velho. Se vira, desculpa, Rudy, mas é. Eu não entendi porque o homem pupunha. Mas é porque não é. As perninhas dele parecem duas pupunhas. Não vou levantar. Mas o Rudy, por exemplo. As perninhas dele parecem duas pupunhas. Dois palmitinhos? É, ele tá com uma bunda gigante e um short de lycra. É, às vezes aí. Eu vou jogar bola hoje. O nadador. Mostra aí pro Sombra. O nadador. Gente, calma. Calma, o nadador muitas vezes ele acaba depilando o corpo, Sombra, pra não ter o atrito com a água. É verdade. Isso pode ser que ajude. Muitos falam que é bobagem, mas todos fazem justamente pra não ter esse atrito. Aí o nadador se sentir um pouco mais rápido. E no caso do Rudy? Rudy Landucci, o porquê de imitar um nadador? Não, é verdade. Colete, não. É verdade. Não, é porque eu ia citar aqui, Benjamin, porque o negócio é o seguinte: não tem nexo, velho. O cara imitar um nadador nesse sentido. O cara faz stand-up, cara. O cara faz stand-up. Mas stand-up é de calça, velho. Rudy Landucci. Você tinha que fazer assim. Por, que é por exemplo, o fato de você depilar a sua perna ajuda a fazer vozes. Eu imito ajuda você a fazer, talvez, aí algum trejeito. Eu imito o Cristiano Ronaldo. Mas não. Então, como você imita o Cristiano Ronaldo e você entra de shortinho lá, então tem que depilar. É por causa do Cristiano Ronaldo? Não. Domênico Gato, por exemplo, ele vem imitando de casa o Cristiano Ronaldo. Então, eu não entendi, Benja, porque, por exemplo, o nadador, ele não quer ter o atrito com a água, então ele depila o corpo. O Rudy Landucci, talvez ele tenha alguns personagens aí que gerem dúvida, pra não usar um outro termo. Por exemplo, vamos lá. Tá certo? Ele precisa depilar a perna, velho. Ele se solta, ele se aproveita. Aí você, pra você encorpar, viu? Pra você incorporar um personagem, você precisa disso? É. Hein, Rudy Landucci? Oi, fala. Disfarça, ô. Sentar na broca, depilar a perna. Deixa eu te falar uma coisa. Você sentar na broca. O Ronaldo é todo depilada, né? Então, assim. Mas deixa eu te falar agora. Entendi. Por que você veio com uma bermuda dois números menores? Eu vou jogar bola hoje. Mas por que tem que ser essa dois números? Essa bermuda, ela era frouxa. Aí eu fiquei forte na perna. Forte? É uma bermuda que eu comprei em homenagem aos Jets, lá quando eu comprei em Nova York. E eu falei, não vou deixar de usar ela, porque o Benjamin vai me zoar. Não vai zoar. Tô usando mesmo, maior orgulho. Aí, ô Motinha, você arrumou alguém pra dividir as atenções. Até você, Sombra. Até você. Valeu, bem-vindo, Vidraça. Bem-vindo, Vidraça. Não tô te atacando, não. Não tô te atacando, não. Não. Não tô. Acho que cada um faz o que quiser. Você não tá atacando porque você não viu ele de pé. Não, mas na boa. Você acha que eu quero ficar vendo o Rudy? Não. Tem que ver. Tá, o Benjamin tá louco pra ficar vendo minha perna. Não, tem que ver. Muito engraçado. Sensacional. Olha, manja, piroca. Você mas tá é estético isso daí. O Grosman é dono ali, do é dono, hein? Quem? O Grosman é dono ali. Muito bom. Não, é meu sócio. Você sabia que eu vou ter um filho que vai ser um garoto. Cara, 65 anos. Ó, vai tocar aqui o nosso Asdrubal. Toca Asdrubal. 3284-7097. É. Não, o cara depila a perna. Alô? Alô? Quem fala? Clayton. Como? Wilson. Ô, Caxias, como Wilson. É que é o nome do cara? Wilson ou Milton? Wilson. Você soletra, por favor? Wilson. Soletre. É Wilson. Wilson. Não deu pra entender, não, cara. Não deu pra entender porra nenhuma. Tá ruim a ligação, velho. Liga de novo. Liga horrível. Horrível. Alô? É, ele não tá ouvindo. Não dá. Não tá alô? Alô? Não está ouvindo. Não deu. Não deu. Alô? Infelizmente não deu. Posso ser eu, Domênico? Não, você não. Sai daqui. Mas eu posso ir no Energia na Veia? Não, pode. Paralama do céu. Não, eu já minha promessa já foi cumprida. Tocar, ele vai tocar a música Domênico e seu óculos. Vai. Que legal. Vai. Não tem não é eu, é o Vital. Ah, é o Vital. Sim. Mas é o Domênico e o seu. Eu uso também. Alô? Alô? Oi, quem é? Quem é? É o Milton. Não, é outro. O Wilson. Quem é? Wilson. Alô? Milton. Alô? Tá difícil, tá difícil. Roberto! Tá complicado. Arilson. Tá ok, tá aí. Alô? Vamos aguardar que. Meu, era o Tobias, ninguém aqui falou com ele. Tivemos problemas aqui nas linhas, aí o pessoal não tá ouvindo. Que... O Tobias que tá ligando, se gostaria de lembrar que você também pode participar através do nosso Twitter, no @energia97. No @energia97, você participa do nosso Twitter. Essa telefonia do Brasil, Leo. Alô? Alô? Ó a boca! Consegui baralho. Quem é? É Vanderlei Correa Leite de Moraes Neto. Vanderlei com V ou com W? Com W e Y no final, mano. Então é Vanderlei. Vanderlei. Vanderlei. É o Vanderlei, mano. Vanderlei com W e Y no final e chupilhão de longo. Parece cara tinha igual eu, né, jogador. É. Treinador de futebol. Aí puta, você tá velho, falando. Eu tô no tempo falando aqui, tentando falar com vocês, eu não acredito. É, você queria falar com a gente. Que prazer, velho. Conta pra nós. E aí, quantos anos você tem, meu velho? 37. RG, hoje. Hoje é terça, ele tem 3.7. Ah, hoje eu não sei, mas lá na Espanha tinha. Na Espanha tinha o quê? Tinha aquele lance legal lá. Qual? Que os caras soltavam os touros e eles corriam pela rua, aí atrás de correia. Todo mundo. E, lembra? Correia da correia? Sensacional! Aliás, cara que vão te levar pra desculpa, viajar. Só mas na Espanha. Ô Juan, que lugar, que cidade da Espanha que tá a corrida dos touros lá na rua? Pamplona. Tem tudo bem. Da Espanha, meu amigo. Aqui do lado. Aqui só. Pamplona. Aí do lado, Pamplona. E a galera ouvindo a gente de vários lugares, hein, Domênico Gato? Ó, o cara tá de Dublin aqui. Outro em Teresina, tem outro em Houston. Ó, eu vou aproveitar até pra dar valeu, dica, galera. Obrigado. Meu que ouve vocês todo dia lá do Japão, ó. Opa! Muito bom, do Japão. Que eu tô falando com vocês aí. Japão tem bastante ouvinte. Mas na hora que acordam, eles acordam nos ouvindo. Qual que é o nome dele, garoto? É o Márcio Yogi. Quer botar um abraço pra ele? Ó, o brasileiro no Japão. Peraí, garoto. É o boliviano Japão. Tá bom. Ô, eu já ri dele agora. Ô, Pupunha, calma aí. O negócio é o seguinte. Mas é verdade, ó. Para os íntimos é Pupu. Ó, o Portuga tá quieto, você atacou o Portuga. Você é covarde, você é covarde. O Portuga tem mais pescoço que você, mano. Se vir vocês dois, já não tem nada a ver com isso. Mas ó, o negócio é o seguinte, Domingo Gato. O brasileiro no Japão, ele é como se fosse o boliviano aqui. Ele trabalha pra diabo. Quantas horas seu amigo trabalha por dia aí? 12? Pô, 15? Velho, eu trabalhei com ele lá, fiquei 10 anos lá no Japão. E quantas horas você trabalhava por dia? Ó, no último emprego que eu tava, eu trabalhava 16 horas. Ó, embaçado. Mas eu vou falar uma coisa lá, é por opção, parceiro, porque o horário de trabalho lá, a carga horária é igual como qualquer lugar. Você trabalha lá das 8 às 5. É que brasileiro ganha dinheiro na hora extra, né? Então a gente fazia bastante hora extra pra ganhar mais dinheiro. Quando você tava na Austrália, você também não trabalhava pra cachorro, mano? Trabalhei só no meu mês de férias. Ah, mas aí eu fui pedreiro. Se faltasse dinheiro, ele ligava pro pai inteirar. Mãe, manda um hambúrguer. Então ele pegava a veinha. Ficava mamando na veinha lá. Ele adorava mamar. Ó, a galera tá toda falando aqui, ó. O Luiz tá em Londres, o Rogério tá aqui na Califa também. Ó, que beleza, mano. Você viu que o brasileiro tá no Capão. O Modena tá em São Bernardo. O Rui. O Rui mandou. Na Califórnia também, baralho. É nóis, Ruizinho. É, vamos lá, né? Mais estádio, é stadium, né, mano? Tomara que o Ruizinho tenha melhorado dor nas costas aí, mano. É nóis, Ruizinho. E mal lá também, né? Tô torcendo por você, Ruizinho. E as dores que ele tem nas costas sempre coincidem quando tem no joelho, né? Também. Ô, mano. Mauá é da hora também, mano. Dizem que é da hora, mano. Dizem que fica de quatro é problema. Não, imagina, mano. Ô, Vanderlei, que time você torce, Vanderlei? Ruizinho tem uma dor crônica nas costas. Aqui é Corinthians, mano. Ah, Corinthians, mano. Coringão. E os países, outras coisas. Ó, amigão. Você tomou o que hoje, mano? Eu nada. Ainda nada. Ainda nada. Você ainda nada. Comeu ainda nada. É saber mais tarde, né, Domingo? Mas deixa eu falar. Eu sei que é fácil, tá ligado? É. Mas cadê o Benja pra adivinhar o bairro que eu moro, mano? É só não inventar que eu vou adivinhar. Benjinha. Oi. É Vila Guilherme. É facinho, mano. Ah, é fácil. Eu morei numa travessinha da Chico Pontes. É lá mesmo que eu moro, mano. Ai. Também você foi meu vizinho. Caraca, será? Eu morei em 91. 91, eu tô lá desde 77 que eu nasci. Ah, se bobear, a gente era parceiro aí. Ó, que beleza. Com certeza. Olha, galera, aí, Sombra, a galera tá ouvindo o Estádio 97 de vários pontos do mundo, hein, velho? O pessoal falando aqui, ó, West London, aqui o Rubens. Opa, com certeza. Camon Chelsea. Mas você descobriu agora, mano? Não, mas é legal, porque quando a gente aguça, RG, os caras falarem, todo mundo começa a sair do buraco. O cara sai da toca, mano. É, olha, aqui apareceu o Capão. Olha lá, tem um cara aqui, o Alexandre Araújo de Itacoaxetuba. Ouvindo a gente também, ó. E a Pupunha, vem da onde? Capão nos Estados Unidos chama Big Cover? Do mesmo lugar da tartaruguinha. Mas lá, amigão. Fala aí, mano. O Wagner Love oficializou hoje o contrato com o Corinthians, aí ele passou nos exames médicos aí, e o cara tem 19 meses de contrato, ou seja, Libertadores 2016, ele estará presente também. Foi barato, seja, Turu? Seja bem-vindo, mano, seja bem-vindo. Fala por mim. É assim, se for para Libertadores, né? Não, irá. Com certeza irá. O campeão não vai mais? Hã? O campeão não vai mais pro Brasil. Meu Deus do céu, mas quanta bobagem. Campeão do quê? O campeão da Libertadores não tá garantido na próxima edição. Não, o São Lourenço tá agora. Do ano passado o São Lourenço tá, né? Então, desse ano o Corinthians estará no ano que vem. Que tem pra classificar o São Lourenço. Ô, amigão, o Wagner Love veio pra fazer uma sombra no Guerreiro que tá fazendo doce pra renovar com o Coringão. E aí, você acha que é uma bela sombra ou você não gosta do Wagner Love? Não, eu acho que é uma ótima sombra. Eu gosto do Wagner Love sim, mano. Eu acho que tem a cara do Corinthians, velho. Eu também gosto, cara. O Wagner Love estiver focado, velho. O Wagner Love estiver focado, é tudo dele, parceiro. Ah, mano, o Guerreiro olha abaixo a pedida dele, parceiro, e vai embora mesmo. Ó, eu acho. Se ele for embora, onde ele vai ganhar o que ele ganha direitinho no Corinthians, velho? Eu também acho, cara. Concordo com o Palmeiras. Tá direitinho, não. Tava devendo. O Corinthians, ele resgatou o Guerreiro de uma vala comum da vida. Ei. O Guerreiro... Mas é verdade, gente. Não, o Guerreiro tá jogava no Hamburgo, gente. É Europa. Ué, uma coisa eu quero pegar e falar. O cara tá na Europa, gente. Ele joga no Real Madrid, gente. Ele joga no Manchester, cara, gente. O cara joga no Barcelona, gente. É, que na Alemanha é lugar legal, velho. É o Bayern, tá certo? Bayern de Munique, não Leverkusen. Bayern de Munique ou Borussia. Ponto. Acabou. Agora vai falar de Hamburgo, velho. De Schalke 04. Os caras perguntaram quem é Corinthians. Vai fazer o que lá? O cara falava mesmo. Entra no site da FIFA, que o site da FIFA te diz que é o Corinthians. O Hamburgo é um time médio em fase ruim. Mas era médio, direito. Era médio, Portugal, quando disputou a final do Mundial com o Grêmio. É, aquela época lá. Tá certo, era médio ali, hoje é pequeno. Mas, ô, amigão, com relação ao Guerreiro, concordo plenamente, cara. O que ele tá pedindo é absurdo. Não, eu também, velho. É assim, ó. Não tem meio termo, parceiro. Se o cara quisesse ficar, é o seguinte, não é 7 nem 5, vamos fazer 6. Vamos fazer cena, não tem meio termo, parceiro. Então o cara não quer ficar, mano. Lógico. A partir do momento que o cara tá irredutível na pedida dele, mostra que ele já deve ter alguma coisa engatilhada. E se ele tem, que vá com Deus. Joga até o meio do ano e depois vai embora. Eu também concordo, velho. E, ô, amigão, e com relação aí ao Tite, cara? Você gostou do retorno do Tite? Porra, gostei pra caramba, mano. Porra, eu curto o Tite, hein, velho. Eu curto o Tite. Eu fiquei ressabiado, meu, que nem você, mano. Dele voltar e de repente, não... Eu sou pessimista. Não fazer o bom trabalho que ele fez com a gente antes. Mas ele, o cara estudou, ele se reciclou. Eu acho que ele veio numa boa hora, velho. Eu também acho, cara. Tanto é que o Sheik só tá correndo o que tá correndo hoje, graças ao Tite. É por ele que o Sheik joga essa bola. Pô, eu tava ali na quarta-feira contra o Once Caldas, velho. Esse time, faz tempo que eu não vejo o Corinthians jogar com a vontade que ele jogou. Faz muito tempo que eu não vejo o Corinthians pra frente do jeito que tava, ainda mais na mão do Tite, velho. Nem parecia que era o Tite que tava no comando. O jogo foi bom, velho. E quarta-feira agora vamos atropelar de novo. Mas quando o Tite foi embora, que o Sheik não tava jogando nada, e depois que o Corinthians ganhou lá o Mundial, ele ficou um tempo de falar, agora eu não vou jogar pelo técnico, é só um detalhe. Não ficou. Mas o Sheik também, ele também gosta de luz, né, velho? Ele gosta de mídia também, quando tava apagado, né, velho? Quando os caras falaram da época do Sheik, ele não tava jogando nada, era uma verdade. Mas o time inteiro do Corinthians parou de jogar. Ninguém tava jogando mais nada. Então, velho, na época, a minha opinião e a de muito torcedor do Corinthians era o seguinte: recicla o time. Justamente. Deixa o Tite e muda o time. Positivo. O que eles fizeram? Eles mudaram o time e mudaram o Tite. Aí não deu muito certo. Aí voltou uma parte dos que foram e voltou o Tite. Então tá provado, eles erraram. E o Sheik entrou numa gelada também com aquela brincadeirinha lá que sobrou acabou sobrando pra ele, né? Foi o selinho lá. Né? Aí sobrou legal. Deixa ele jogar a mão agora, um pouco pra você ver se não volta a brincadeira. Agora o problema, hein, amigão, é o seguinte: caso o Corinthians vá pra final, não teremos nem o Sheik nem o Guerreiro, né? Eu tô super motivado agora porque, veio o meu parceiro ideal aí. Wagner Love. Nossa senhora. Pô, ele tem entrado em várias baladas aí, pô. Eu vou falar um negócio pra você. Aí. Os caras falam do Sheik. O Sheik no Corinthians, publicamente, nunca se falou uma vírgula. Com relação a quê? Você não vê o Sheik faltar treino, você não vê o Sheik arrumar contusão. É que eu vou você não vê o Sheik da Miguel. Ele chegou atrasado, teve confusão. Por causa mas chegou atrasado de helicóptero, Tite, né, mano? O Tite comprou isso uma vez. Chegar atrasado uma vez, tal. O que eu tô falando é o seguinte, não é aquele jogador que ele não é problemático, né? Ele tem personalidade. Ele, Corinthians, ele é um cara extrovertido, ele tem personalidade. Mas você não vê o Sheik tá envolvido em briga, em confusão, não apareceu pra treinar. O Sheik dentro de campo, gente, o cara sempre honrou. E o Sheik é jogador com história, Sheik é jogador também decisivo, acho. chega jogador estrelado. Se juntar Romero, Luciano e mais uns 10 aí, não dá o calcanhar direito dele. Ah, inclusive, ó, tem um quadro aí, né, Sombra, que diz tem. A minha parceria com o Love. Daqui a pouco vocês vão ver que é a parceria ideal, dentro e fora de campo. De Shank e Love? Não, porque a gente vai, já vai virado pro treino, pô, já vai direitinho junto. Já vai virado? Certo. Já vai virado. Ó, amigão. Fala aí. E amanhã tem Corinthians e Once Caldas, é um adversário que assusta. De novo, mano. Também acho. Vamos passar o babão nesses comédia aí. Mas também, mano, é chutar cachorro morto, hein, mano? Porque esse Once Caldas aí não tem nada a ver com os Caldas do ano passado, hein, velho? Também acho, velho. Mas peraí, velho. Aquele Once Caldas que já ganhou do Cruzeiro, ganhou do Inter, ganhou do São Paulo. Tirou o Santos, tirou o São Paulo, tirou o Boca. Mas, mano, os caras, um time que tirou o Cruzeiro também? Tirou ano 2011. Se você traz monta um time com um ou dois jogadores e continua com a base, ok. Você traz 12 caras pra jogar uma pré-Libertadores, põe no campo, se vai dar certo, não vai, velho. Já tem tempo, tipo, igual o Palmeiras. Já tem tempo. Ô, Portuga, você tá querendo dizer então que também o Palmeiras não vai dar certo esse ano? Então, aí que tá. Não, mas eu falo aqui, não vou negar o que eu falei e vou continuar falando o que eu disse. Palmeiras não briga por título esse ano, ele briga por 2016. Se você tivesse um técnico muito bom, velho, um técnico fera, na minha opinião, você pode adiantar um pouco esse processo e o time ficar pronto pro Campeonato Brasileiro. Mas eu acho que o Osvaldo não é o cara. Mas você falou técnico fera, Domênico olhou tudo. Do Palmeiras, eu acho que o Vanderlei cairia como uma luva nesse time. Eu também acho. Eu acho que ele seria capaz de antecipar etapas pra fazer o Palmeiras brigar por título no Brasileiro. O Palmeiras não vai cair, não vai ficar pressionado pra cair. Claro, pode ganhar uma Copa do Brasil, que é um torneio de Copa. É, qualquer time aí, mais ou menos, pode ganhar. Mas pronto pra brigar, 2016. Ô Vanderlei, aguarda aí. Abaixa a cabeça aí, ó. Abaixa a cabeça, rapaz. Eu tô contando, parceiro, tô contando. Tá contando aí, ó. Passou o avião aí, ó. Avião do estádio passando, cara. Mas eu não perco os aviões, não, mano. Eu vou ligar que nem louco no dia aí. Falar nisso, você pegou o seu passaporte hoje, RG? Sim. Sim? Eu tenho passaporte. Olha só. Parabéns, RG. Você tem passaporte, Vanderlei? O meu tá de pé ainda. Ó, você falou de pé, o pupunha. Passaporte de pé, velho. Fale com o seu médico, eu falaria. O meu tá de pé, apesar da idade. Tá de pé. Tá de pé, menina. Também, meu. É, só querer. O Vanderlei, olha, um grande abraço pra você. Obrigado pela audiência, tá bom? Um abraço pro Dodô, pra todo mundo. Posso fazer um mexer aí? Pode. Ô, tô ensaiando esse mexer faz tempo, mano. Ó, só Paulo Wally proporciona um barbear de bate pronto. Você fez uma combinação geral. Meu programa bom tem que ter merchan de olhos bom. Aí o passaporte tem que ficar de pé mesmo. Criativo. Olha, você foi muito bem. Apolo Ara, Bozano, HDI, todos ficaram muito felizes, viu? Todos ficaram muito felizes. Mas como você foi muito bacana, você também já ganhou aí vai ganhar uma camiseta. Tem camiseta do estádio, Bá? Sim. Tem, vai ganhar uma camiseta. Você, pela sua criatividade, você vai ganhar uma camiseta do estádio 97 sem direito a sorteio. Tá bom? Valeu, Sombra. Valeu mesmo, velho. Tá bom? Um abraço pra todo mundo aí, vocês são empatados. Muito obrigado, mano. Abraço. Valeu, cara. Pro Casão aí, pro Tobias, hein, mano. O Tobias é um mito, velho. Mito nacional. O Tobias mandou um abraço, Sombra. E ele teve com o Juca ontem. O Tobias teve com o Juca? É. Os caras estão fazendo duplo agora. Eu queria depois, com toda a licença do Juca, contar uma piadinha depois, mais tarde. O Tobias vai cantar uma piada hoje? Ele treinou com o Juca. Ah, muito legal, hein? Lá sensacional. Lá em cima da pedra de Dália. Então daqui a pouquinho a gente vai ter o Tobias contando piada. Não sei se você vai ouvir, mas ele vai contar. Aguardemos. Vou tá ouvindo. Valeu, cara. Um abraço. Valeu, obrigado. Valeu. Ô, Zedão, só um minuto. Por que o Santos não tá na Libertadores? Ah, porque o Santos optou por jogar o Paulista esse ano, né? Porque o Santos, há 6 anos seguidos, joga. É o melhor time de São Paulo. E eu acho que vale mais a pena, né, jogar o Paulista, é mais difícil. Tem times, o Palmeiras já começou difícil aí. O Corinthians ano passado nem classificou. Palmeiras começou difícil. Então, assim, o Paulista acho que dá muito mais visibilidade do que a Libertadores, né? E por que não ganhou no passado em Ituano, Azedão? Dá chance, né? Porque o Juninho Paulista, muito amigo lá da diretoria do Santos. Deixa fazer o gol. E o técnico, quem é? O técnico era o Osvaldo, né? E pra você ver, o Santos tá tão fácil no Paulista que contratou o Osvaldo pra dificultar um pouco, né? E perdeu mesmo, mas o Santos esse ano é o grande favorito aí, a Champions, é tudo. E falar em Santos ou Azedão? O Santos vai jogar Champions, Azedão? É, vai saber, né? Se jogar é favorito. Olha, falar em Santos, tem clássico amanhã. E, consequentemente, quando tem clássico, tem chupa delivery. Tem chupa. Então, olha, boa, Santistas e São Paulinos, como que vocês fazem para participar, para ter o seu amigo, adversário, zoado ao vivo aqui no Estádio 97? mande um e-mail para chupadelivery@97fm.com.br, tá bom? chupadelivery@97fm.com.br. Aí você vai mandar lá o seu nome e o seu telefone. E o nome e o telefone e o time do seu amigo. E vai ser zoado. Aí se o seu amigo for São Paulino e o São Paulo perder, o RG vai tirar uma com cara no ar. Mas você não pode contar pro seu amigo que a gente vai ligar. Não pode, Dedá. É. Não pode, tem que ser surpresa. E vice-versa. O São Paulino, manda aqui, ó. Manda aí nome, telefone pro seu amigo santista. Se o Santos perder... No, ou eu, ou o Mota, vamos tirar uma com ele aqui no ar. Eu, os dois, vamos zoar o cara no ar aqui, tá bom? O mano estreou. Vamos ligar de surpresa, o cara não pode saber que é o estádio ligando pra ele, tá bom? É, esse é o Chupa Delivery. Que aliás, ontem foi muito bacana, hein, mano? O mano estreou. Ontem estreou lá o palmeirense, pô, foi muito bacana mesmo. Show. Com todas as honras. Amanhã tem clássico e daqui a pouquinho o Gustavo Vieira, gerente de futebol do São Paulo, ao vivo aqui no Estádio 97. Estádio 97 que tem o oferecimento de Bozano. Opa, é isso aí, Sombra. O homem não perde aquele jeitão de garoto, né? Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com molecada. Nunca dispensamos aquela partidinha de futebol com os amigões, mas na hora de se cuidar, vocês já sabem, né? Nos cuidamos como homem, Sombra. É malucão, o bagulho é louco. Por isso, Portuga, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens pro homem se cuidar, cara. Verdade. São produtos pro barbear como cremes, espumas e géis, que contam com a exclusiva tecnologia B-Effect, que protege e hidrata a sua pele. Sua pele vai ficar parecendo a perna do Rude. Felizinha assim, tá certo? Bem macia. E também Rude Manucci, é verdade. Tem também, Rude. Oi. A nova linha de modeladores de cabelo em gel, cola ou cera. Pra você deixar o seu cabelo do jeito que você quiser. Na hora de você fazer stand-up, fazer aquele topetão de calopsita que você gosta, tá certo? Você vai ficar bonitão. Você não vai ficar com essa cara horrorosa que você tem. Boa dica, cara. E além de tudo isso, Rude Manucci. A Bozano traz uma grande novidade. A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção. E oferece muito mais performance no seu dia a dia. Você vai dar uma checada agora no sovaco, não vai estar aquela pizza enorme. Meu Deus. Aqui, mano, ó. Olha lá, o Rude tem mesmo. Que pizza nojenta, velho. A nova linha Bozano garante pra você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Legal, agora vamos falar aqui da promoção que o pessoal tá curtindo demais. 97. É, a promoção avião do Estádio 97. Vamos falar da promoção, porque o Estádio 97, a Energia 97, vai levar você para assistir Barcelona e Real Madrid. Vai pra Catalunha com tudo pago, vai ser aquela maravilha, hotel bacana, ingresso do jogo na mão e vai aqui na companhia do RG número 2, hein, velho? Já tem matéria falando sobre o jogo, hein? Já tem matéria falando. Os caras já tem data, então os caras já estão... O Cristiano Ronaldo fez um mal-estar lá no Real Madrid. Ele convidou todo mundo pra festa dele. É, lá diz que eu acho que o Barcelona vai pegar o Real numa... Uma situação cruel. Os dois estão ficando quase empatados. Mas o Real está em crise. Torcida está fazendo. Gente, essa torcida do Real Madrid está fazendo protesto, na porta do CT. Falar, tem que acabar o mundo. É verdade. Time dos caras de Cristiano Ronaldo. Será que eles gritam, queremos jogador? É o seguinte: somos nós dois, entendeu? Nós é o Real Madrid. Nós vamos lá invadir a canteria. Acerta aí, entendeu? Eles gritam, queremos jogador. Jogador. Então participe da promoção. Tem pra participar no é tá simples. Feliz da vida, Sombra. Ah, tá, já vai falar. Já vai um sorriso falar. Aí de alguém que. Toda a crise do mundo pro Real Madrid é pouca. É verdade, não, mas ele vai dar um toque legal aí, que uma surpresa aí, bacana aí. Ó, então pra participar você deve anotar quantas vezes você ouve passar o avião do Estádio 97 em qualquer dia do programa. Hoje, a dica, já passou uma vez. Sim. Já passou uma vez. Você precisa anotar amanhã já também? Decolou. Não. Basta anotar um dia só. Aí quando chegar no dia 2 de março, o primeiro que entrar ao vivo no ar aqui no Estádio 97 e souber quantas vezes o avião passou no dia que você escolher, vai ganhar o direito de ir a Barcelona desde que tenha o passaporte regulamentado, como bonitinho, eu, como RG, eu, né? Como eu. Dentro do prazo, tudo bonitinho, sim. Valendo, né? Passaporte válido. Vai pra Catalunha, esse lugar incrível, esse lugar maravilhoso da Europa. Não só pra passear, pra comer, pra beber e também pra ver um baita jogo. Barcelona e Real Madrid. tá mudando de lado em lado. Vai achar alguém dando Barcelona não. e Real Madrid? Não tem. Não tem. Difícil, hein? Não adianta. Não tem. Não tem. Aproveitar que o pessoal da Singapore Airlines tá aí. Ô, Zé Silvério, é verdade que agora você que gravou lá no avião da Singapore, como é que o Zé Silvério faz lá? Pra decolar, pra aterrissar. Qual língua que você quer? Português? Não, faz em português que vai ter muito brasileiro no voo. Então, vamos lá. Então, é isso aí, antes de levantar, né? Eu vou ali na frente, porque o avião tem várias... É muito bacana, o avião é muito gostoso. Então, assim, as pessoas que vão já sabem mais ou menos qual é a educação dentro desse avião, né? Porque o pessoal que vai na Singapura é muito educado, né? Então, assim, quando eu vou lá na frente, porque tem várias cadeiras, né? Tem as classes e tudo mais. Mas ele só fala, dá as instruções pra subir. Independente da classe, eu falo do mesmo jeito, né? Porque não importa. Todo mundo tá no mesmo lugar, você vai acabar falando, não importa o lugar. Nossa, o cara então, começa eu vou. Ô, Domênico, você pode fazer a musiquinha lá quando você aperta o botão com uma coisa assim, não é? Tutu. Atenção, senhoras e senhores passageiros, aqui quem fala é o José Silvério. Eu não sou aeromoço, merda nenhuma dessa aí, mas eu vou falar pra vocês o que vocês devem fazer pra não morrer e não encher o saco durante o voo, tá bom? Olha só, se caso aconteça alguma coisa, vai cair a máscara de gás. Aí se cair, de pode... Gás? É, uma máscara... Como é que chama essa máscara? Oxigênio. Oxigênio. Não atrapalha aqui. Não é máscara de gás, né? É de gás. É pra você sair o gás oxigênio. Máscara de gás. É, mas é oxigênio. É gás do oxigênio. É gás. Eu sei, mas ele não pode cair uma máscara de gás. É uma máscara de oxigênio. Eu sei que não cabe nesse seu nariz, mas deixa eu falar. Não, pelo amor de Deus. Bom, entendeu? Vai cair a máscara. Enquanto alguém não encheu o saco com você falando que não tem gás, que tem gás, você liga pra sua mãe e diz adeus, porque se cair a máscara, já foi pro saco. Não, pode ligar o celular. Não, mas tem que ser sincero, entendeu? Olha só, não pode mandar WhatsApp no meio do voo, senão vou dar um tapa na sua cara, porque só o trouxa vai mandar um WhatsApp onde não funciona, tá bom? O serviço de bordo a gente vai passar daqui 2 horas. São variadas comidas. É porque vai ter que subir a porra do avião. Deixa subir, não dá pra. Como é que o almoço vai ficar no chão na comidinha? Né? Exatamente. O cardápio são várias comidas, são muitas, entendeu? Se você encher o saco aqui, imagina nas outras. Então, se você não gosta, passa fome, não enche. Aqui não tem barrinha de cereal, não. Tem um monte de comida gostosa, de chefes conceituados, enfim. Pode repetir. Se quiser beber, pode repetir. Você que é gordinho, pode fazer o que quiser aqui no avião, entendeu? Tem coiba. Ô, Mistério, deixa eu aproveitar. Deixa eu aproveitar aqui a presença, inclusive, do Marcos Souza, da Singapore Airlines, e também do Juan Romero, da Agência Catalana de Turismo, que são os nossos parceiros nessa promoção. Eles estão financiando toda a promoção aqui com a Energia 97. Queria até perguntar para o Marcos. Ô, Marcos, muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Obrigado a você, Sombrão. Um abraço aos amigos da mesa aí. Um abraço, Marcos. Legal, legal a gente saber, para vocês também saberem, que assim, o retorno que a Singapore está tendo é um negócio fantástico, está muito legal. E, se eu não me engano, teve uma notícia muito boa, que a Singapore foi eleita a melhor executiva do Brasil, é isso? É, num site americano, foi feita uma pesquisa com os usuários para escolher as melhores empresas aéreas por região. Uhum. E a Singapore Airlines foi escolhida como a melhor empresa aérea da Ásia, com a melhor classe executiva. Que legal, que bacana. É a mesma classe executiva que está operando no Brasil. Bacana. Subentende-se que nós temos à disposição do público brasileiro a melhor classe executiva do mercado. Que boa. Bacana, muito legal. E eu gostaria até de perguntar para o Juan. Ô, Juan, é verdade que vocês estão preparando uma surpresa, uma nova promoção para breve aqui no Estádio 97, junto da Energia 97? Exatamente, estamos tentando com Singapura tentar fazer algo parecido. Já vamos falar mais detalhes mais para frente, mas a Catalunha está super feliz de ter feito essa promoção. Vocês são uma turma excelente. Eu sou da Barcelona, então eu não segui esse programa, mas agora sou um fã, juro por Deus, eu escuto, se eu posso, cada um dos programas e adoro vocês como turma, super divertidos. Então, nós queremos seguir, sim, nós queremos, estamos muito interessados em seguir e de repente vamos falar de uma surpresa bastante... Você acha que e eu já tenho passaporte, viu? passaporte mesmo, vamos curtir. Para a próxima. Você acha complicado? Se for, você pode falar. Fazemos o Estádio 97 durante um ano em Barcelona. Bom, eu acho que seria uma ideia excelente. Vamos ter que ver a ver onde vocês dormiriam. Você é uma turma numerosa. Qualquer lugar, na rua. Mas eu acho que seria bacana demais, né? Seria muito bacana. E sensacional. Você está feliz com a crise do Real Madrid? Bom, eu sou de Barça até a médula, como falamos. Então, eu estou bem feliz. Bem feliz. Eu adoro o Barça desde bem novo. Muito bom. Então... Mas legal, olha, Em breve vamos revelar aí uma nova ação promocional junto à Energia 97, que vai ser muito bacana. Queria agradecer a presença de vocês aqui mais uma vez nessa parceria incrível com a Singapore Airlines e também com a agência catalana. Boa, muito obrigado. Juan, valeu. Inclusive, fala pro RG e pros ouvintes aí do Estádio 97 que os ingressos já estão na mão, né? Esses estão na mão, estão prontos, estão bem quentinhos, saídos da cozinha. Me gusta muito. mas eu estou interessado na próxima. Eu fico ansioso, porque agora parece que eu sou representante da Barcelona. Então tem sempre que ir. Então estou ansioso pela próxima. Bom, você vai ser, eu acho, um dos 400 milhões de pessoas que vão assistir ao jogo. Falam que de média são 400 milhões. Tem a mesma altura de audiência que uma final da Champions, que jogos da Copa do Mundo, então vai ser excelente. Você só que ele vai assistir lá dentro. Lá dentro. Sim. Aí são 99 mil. Vai ser 3-0 com dois gols do Neymar. E a verdade é o seguinte, Neymar vai marcar, né? Seguro. Acho o ouvinte do Estádio 97, vai contando aí os aviões. Exatamente. E para participar dessa promoção, que ela é imperdível. É imperdível. Opa, com certeza. Muito obrigado a vocês, obrigado, mais uma vez. Valeu. Aproveitando, anota aí, ó. Tá passando aí, ó. Opa! Que beleza! Passou mais uma vez o avião do Estádio 97 aqui na Energia 97. Estádio 97, que agora vai falar do grupo Esser Benjamin. É isso aí, amigão. Você tá procurando investimento seguro? Eu estou. Então invista nos melhores imóveis de São Paulo com a qualidade, a segurança e a valorização do Grupo Esser. Olha só o que a Esser separou para você. Eu vou falar do Hyper Home Design ali no alto da Boa Vista. Tem estúdios de 31 metros quadrados, bem em frente à estação Adolfo Pinheiro do metrô. Tem o VIP Augusta. São estúdios de 29 a 34 metros quadrados na Rua Augusta, esquina com a rua Caio Prado. Ao lado, ali pertinho do Mackenzie, soletrando. Tem um startup na Liberdade. Apartamentos de 41 e 58 metros quadrados, com suíte. Bem pertinho da estação São Joaquim do metrô. E o charme da vila, hein? Ali na Vila Prudente, apartamentos de 58 metros quadrados, com suíte, pertinho da estação Vila Prudente do metrô. Você quer saber mais, amigão? Liga lá, 3066-0900. 3066-0900 e não fique de fora. Não esqueça que lançamento é Esser. Você pode acessar o site www.esser.com.br. Um abração pro Rafa, pro Alan Horn e pra toda a família Esser, Chuck! Beleza, esse é o Estádio 97, agora vamos trazer ouvintes, ouvintes no ar, é a sequência sem parar, esse é o momento sem parar no Estádio 97, três ouvintes na sequência, com sem parar é muito mais agilidade no seu dia a dia, sem parar em todo lugar. Opa! Mas a gente vai pra outro. Sem parar, a gente vai pro próximo. Vamos pro próximo. Vocês vão levar alguém pra assistir Sampaio Correia Motoclube no Maranhão? Não, não. Vamos. Jague? Não. Vai você. E você que vai. Eu, Mota. Alô. Comprar uma caixinha e mandar você. Ô, Domênica, se você quiser, eu ponho sem parar. Alô. Alô. Alô. Quem fala? Marcelo Chopes. Como? Marcelo Chopes Santa Cruz Júnior. Chopes? Isso. Aí, gente, pode vir. Sem colarinho. Bora. Tá pronto, né? Só um minuto. Quantos anos você tem, meu velho? 2.4. RG, e assumiu. 2.4. E aí, o chope assumiu. Manda 5, Todô. Tá gelado. Tá gelado, velho. Já bota. Manda o choque. Vai mandar. Desce, Todô. Ah, então tá bom. E o bairro, qual que é? O bairro, Planalto Paulista. Vai acertar fácil. Aí é nóis, pô. Eu morei na Casimiro da Rocha, morei na Guainubis, na Ceci. É, ali perto mesmo. Aí é nóis, Planalto Paulista é um pedaço aí, velho. Ah, então tá bom. E o time? Ah, o time é o nosso verdão, né, Dodô? Verdão, é nóis sempre. Ai, que alegria. Nóis. Estamos planejando um time mais ofensivo, de forma a agradar a torcida. Ô, Dodô, amanhã, o Osvaldo, viu, Norberto? O Oswaldinho mudou umas peças pra jogar, viu? Cinco, né? Não é, mano? É o time inteiro. É, vai jogar com um volante só, vó? Não, o Rabinho vai jogar de segundo volante. Vai jogar o Alan Patrice. Aí vai jogar o Patrick. Patrick. É, aí, ei, Patrick. Aí vai jogar o Dodô, o Crisaldo. E o Crisaldo, Natal. É. E o Michael Leite não foi nem relacionado. Graças a Deus, né? Porque, pelo amor de Deus, o cara só sabe correr, não sabe fazer mais nada. E a gente tudo corre errado, né? E uma notícia importante em torno do que envolve o Palmeiras é que o Marcão, o Marcão foi internado hoje, tá com um quadro infeccioso, né? Uma alergia. É grave aí, não, né? Olha, Domenico, tá fazendo os exames lá. É, tá fazendo os exames. Tem um quadro infeccioso, nunca é legal, né? É proveniente de uma alergia. Começou com uma alergia. Se recupera logo, quero ver você sexta-feira aí na mancha. É verdade. Tá abriado na mancha o Marcão, pô. Hein, Marcão? Marcão tá no São Luís. Marcão vai melhorar, vai ficar bom. Ah, mas vai melhorar. Sexta-feira tá lá no carnaval. Sexta-feira tá no carnaval. Agora, ô Chopp, me diz uma coisa. Eu não tô sabendo, só vi agora. Por que que não escreveram Cleiton Xavier pro Paulista? Não chegou documentação. Porque não chegou documentação. Ah, mesmo, entendi. E não tá regular ainda. É. E aí acho que foi uma boa oportunidade até de inscrever o garoto lá, o Gabriel Jesus, exatamente, né? Exatamente. Que é um moleque prodígio. Então. E pode ter uma boa oportunidade no Palmeiras esse ano. Mas desde que eu solto pra ele pra jogar. Mas a pergunta não era com relação ao Cleiton. A pergunta tinha que ser por que que não tinham inscrito o garoto? É, porra, o Palmeiras tem. O Palmeiras tem esse garoto aí já há tanto tempo, uma luta danada para fazer a renovação. O garoto gera uma expectativa danada dos torcedores. Era uma oportunidade de fazer alguma coisa em cima, se realmente o moleque for muito bom. Não dá para entender essas coisas. Eu também preferi o garoto. Eu assisti todos os jogos do Palmeiras com ele na copinha, né? Em janeiro, que eu tava de férias, eu consegui acompanhar. O menino é bom jogador. Bom jogador, ele é acima da média daqueles jogadores que estavam jogando com ele naquela idade, né? Ele é acima da média. Resta saber se com a camisa do Palmeiras de titular. Tem que pôr, junto com... Não, sim, com esses outros caras que vão jogar aí já de. Né, já esses profissionais todos. Se ele não vai sentir esse peso, nada Domênico, de jogar. Todo time grande, todo time grande quer um garoto desse. Todo time grande quer. Inclusive, eu não sei, Domênico, eu tenho a mesma impressão que você. Acho que o Gabriel Jesus é um jogador. Eu vi aí alguma coisa dele, me parece assim, realmente um moleque muito promissor, acima da média, muito rápido, tem habilidade. Ele não se assusta quando sai na cara do goleiro. Ele é atacante e com esses nomes aí que o Palmeiras tem como centroavante, Leandro Banana e Rafael Marques, ele é melhor. Eu acho que a chance do Gabriel Jesus vai surgir mais rápido. Eu também acho, porque o Banana se meio de campo entrosar de fato mesmo, né? Com esses jogadores, Cleiton Xavier, lá na frente, estou dizendo, não agora, porque o Cleiton não vai poder jogar, mas Valdívia, Dudu, Arouca. Olha, até o Rabinho, viu, Dudu? Esses caras vão encher ele de fazer gol aí. O Rabinho tá bom, viu? Tá jogando Domingo, vou te dizer uma coisa, esse menino aí, assistiu os jogos, teve um lance contra o Criciúma, de um corte que ele deu. Você viu aquilo? Aquilo lá é de quem conhece manja. Ele importou o cara. Foi sensacional. Marcelo Chopps. Marcelo Chopps, um grande abraço pra você, obrigado pela audiência. Quer mandar abraço pra alguém? Eu queria mandar um abraço pra todo o pessoal que tá ouvindo, que me conhece. Feliz 2015, que o Palmeiras esse ano vai ser totalmente diferente, com certeza, tá? Tomara, lógico. Com certeza. O Cleiton Xavier encaixando com o Valdívia no meio, de fato, é um outro meio de campo, um time que vai chegar junto mesmo. E a expectativa é imensa, né? Só tem que dar tempo ao tempo também, né? Exatamente. Deixar os caras e troçar um pouco mais. Eu sou mais tranquilo deles. Deixa eu fazer uma pergunta. Você não quer antecipar umas etapas? Depois a gente voltar a trabalhar aqui no Goiás. Se você quis ficar no Flamengo? Não, mas agora eu não estou recebendo direito. Esse é o ouvinte mais conhecido em todo o Brasil, em todo o mundo. Todo mundo pede, né? Bar, restaurante, boteco. Por quê, RG? Shopping, né, velho? Ah, eu preferi o ouvinte Ricardo Erva. Não é verdade, Silvio. Valeu, Marcelo. Um abraço pra você, cara. Boa noite. Obrigado. Pessoal. Boa noite. Valeu. Essa sequência sem parar. Esse é o momento sem parar no Estádio 97. Três ouvintes na sequência. Com o sem parar, o seu tempo rende muito mais. Sem parar em todo lugar, Dodô. Vamos lá, então. Já o Gustavo no ar, hein? Com certeza. Alô. Alô. Boa noite. Boa noite, quem fala? Boa noite. Eu, Alex. Fala, Alex. Tudo bem com você, meu? Tudo bem, meu? E você? Bem, Alex do quê? É Alex Augusto Pereira. E quantos anos, Alex? Alex do quê? Augusto Pereira. Isso, eu tenho 26 anos. Para de peidar, Alex! Peguei. Que é isso? 2.6, RG. E o time que você torce te deixa sempre Alex ou triste? Ah, sensacional! Sensacional! RG. É Palmeiras. É nós, sempre alegre. Sempre feliz. É Palmeiras. E qual que é o bairro aí, velho? É, pô, aqui é, a gente tá na República do Líbano aqui. República do Líbano? Trabalhando. Qual que é o bairro? Eu não sei. Aí depende. É Ibirapuera. Na República do Líbano. Pode ser Jardim Lusitânia, depende. Ibirapuera. Mas é você ou não? É lógico que nós. Grande República do Líbano. Que lugar melhor que mora perto da parte de Indianópolis, né? É bom ali? Veja, no dia do... Vocês passaram aqui com a limousine, eu falei com você aqui no, na Avenida República do Líbano. Oi. Ah, eu lembrei. Falei pro Bá que eu lembrava desse cara, o Bá foi que eu tava louco. É que eu parei a limousine de moto. Você lembrava dele? Ó, eu lembro, eu falei pro Bá na hora, o Bá falou, não, você tá enganado, chupa, Bá. Oh, olha, eu vou dizer. E aí, meu velho, você viu aí que não conseguiram, não chegou a documentação do Cleiton Xavier e não foi inscrito pro essa fase inicial do Paulista? Ele só vai poder entrar se o Palmeiras se classificar para a segunda fase, né? E aí colocaram o menino lá, oh, o corre Gabriel. Aí, corre aí, porque uma vaga é do líder, tá? É, ah, provavelmente os caras errou, né, meu? Ah. Fazer o quê, né? Não tem jeito, a gente é palmeirense mesmo assim. Tá, você confia nesses atacantes aí que o Palmeiras contratou? O Rafael Banana, o Rafael Marques e o Leandro Banana? Os caras estão se entrosando, né? Vamos ver o que é que dá aí nesse jogo aí. Você acha que ali é questão de entrosamento mesmo? É, questão de entrosamento, mas também uma parte, a parte técnica, né, da, e administrativa do negócio que acaba... No meio talvez... de campo vai ficar bom, hein, com Arouca, Cleiton Xavier... Vai, vai mesmo, hein? Esses dois pra matar a bola precisa do R15. Eu tenho uma impressão aqui, né? A impressão não é, não, acho que a palavra nem impressão, eu tenho uma certeza... De que o Henrique que tava lá, que foi pro Cruzeiro agora, o Henrique é melhor que o Leandro Pereira. Calma, é melhor, calma, o vovó, não é calma. Tá muito ansioso. Eu assisti os jogos do Leandro Pereira, eu assisti esse Rafael aí, quando ele era do Botafogo, já não achava bom. Então, os dois jogaram na Portuguesa, eu vou te falar. Fazer o chá de eu novo, vou dizer na Rosilares, cara. Então. Os dois jogaram no meu Portuga time. Fica feliz essa a diferença. Eu falei que os dois são ruins. Calma, depois vai ficar quietinho. Olha, eu posso, eu posso até queimar a língua, não tem problema. Mas o grande lance da coisa é você falar antes e não depois. Falar depois é fácil. Comentarista que fala depois. O que eu falei do Henrique quando ele veio? Você lembra? É, e eu falo a mesma coisa do Banana. Henrique foi vice. Olha aqui, comentarista que fala depois com medo de queimar a língua é fácil. Quero ver falar antes. Eu vi jogos do Leandro, esses jogos aí, que tiveram tantos amistosos que teve, que o Palmeiras ganhou, quanto esses primeiros três jogos do Paulista. Esse Rafael ainda é novo. Não, não dá pra tem que falar antes, mas tem que ter humildade depois. Quando ele era mas eu já tive humildade. Não, tô dizendo todo mundo. Eu já falei que tive humildade. Ó, teve uma. Queimei a língua. Falei que queimei a língua. Você falava mal dele. Falei que queimei minha língua. Eu não tava nem no programa, já ouvi. Não, mas então. O Henrique falou que ele foi vice-artilheiro. Mas foi... isso não tira o fato dele ser ruim tecnicamente. Sim, não sabe, é uma coisa que mas eu vim aqui ao microfone e falei com o Alan, eu queimei a língua. Eu falo. É, mas tem que falar, tá certo? Não, tenho, mas eu tô achando que eu não vou errar, não, hein? Ô, Alex, você acha que o Domênico vai queimar a língua ou não? Eu acredito que não, hein? Não, tu acha que ele tá certo? É ruim mesmo? Ó, vou te falar uma coisa, a coisa mais cruel é ser jogador de time grande numa cidade como São Paulo, onde tem o estádio 97. O cara fica ouvindo. Imagina agora o Rafael Banana ouvindo o programa. Não, Rafael, é Leandro. Não, uma dupla, Rafael e Banana. Então, Rafael e Banana. Mas o problema é esse. O Rafael Marques é mais fácil, que ele já jogou antes do Palmeiras. E aí você já tem referência. E vou além. O Cristaldo, gente, ele é melhor que todos esses caras que estão lá. Nossa, tem o Cristaldo ainda. O Cristaldo é melhor do que o Leandro, é melhor do que o Rafael Marques, é muito melhor que o Mamá, muito melhor que o Maicon Leite. E que também é fraco. Eu só colocaria aí o Gabriel, eu dava chance pro menino. Pra concluir, Alex, quer falar mais alguma coisa, Alex? Pô, vamos ver, né, como é que vai ser o jogo, vamos ver se essa equipe vai pra frente mesmo. Certo. Mais do que a Disney, né? Contratou mais que o quê? Do que a Disney, né? Tá certo. Mas vamos ver como é que vai esse time aí. E também, e futebol tem que ser jogado, né? Não aquela porcaria que os caras fizeram aí no domingão, né? Perfeito, cara. Olha, um abraço pra você. Obrigado pela audiência aqui no Estádio 97, tá bom? Beleza. Chupa, mano. Aqui é Palmeiras. Ah, ele tá sempre. O mano agora tá agachadinho aí. Tá ensaiando. Tá bom? Um abraço, cara. Abraço. Vamos lá, esse é o terceiro ouvinte agora, o momento sem parar do Estádio 97. Três ouvintes na sequência. No pedágio, no estacionamento, no posto, até no táxi. Sem parar em todo lugar. Alô? Alô, boa tarde, Marcelo Sibuca falando. É boa noite, né? Hein? Sibuca? Boa noite, Dudu. Não, tranquilo. Qual o nome completo? Marcelo de Souza Sibuca. Sibuca, e quantos anos você tem? Eu tenho 41. RG 4.1, hein? Não é um produto pra emagrecer, só é RG. Aí depende, viu? Depende, viu, Domênico? Clamina. O que é? Se busca lá qualquer um. Se busca. Se busca. Depende, né, velho? Ó, RG, vou dizer mais. Lá no Bourbon, ninguém ganha de nós na Cibuca. Também não. Ninguém. Também não. Ninguém ganhava de nós. Você tocava sanfona na Cibuca? Também. Também. É verdade. É verdade. Foi morar no céu. É. Esse foi faz tempo, né? Que beleza, pobre Cibuca. E que time você torce, amigão? É nós, né, Sombra? É Tricolor Paulista, melhor do mundo. Tricolor! Tricolor Paulista, olha aí. Você não sabe quem que chegou agora que você... Ó, você ligou, atendeu, você não sabe quem sentou aqui. Especialmente pra falar com você. E tá especialmente... O cara chegou aqui e falou, eu quero falar com o próximo ouvinte. É, só vou falar com o Sivuca. É verdade. E a vocês que moram em São Paulo, fiquem felizes que hoje vai inundar a reserva da Cantareira. É verdade. Pô, também, cara, né? Pô, o Gustavo veio aqui. Então estamos recebendo aqui Gustavo Vieira de Oliveira. Ele lembra de quando, Oliveira. Ele teve no estádio? Lógico, visitando? É. Gustavo, pra quem não sabe que tá ouvindo, amigo, o Gustavo é o gerente de futebol de São Paulo, o homem que tá revolucionando aquele departamento lá. Ei, Gustavão, chegou o dia. Obrigado por você ter vindo, Gustavo. Muito obrigado. O Gustavo aqui, é o sobrinho todos. Do segundo maior ídolo de São Paulo aí. Não, o Gustavo não, é filho do Raí. Todo mundo confunde. Ele é filho do Sócrates, sobrinho do Raí. Então, segundo maior ídolo de São Paulo, que é o Raí. O primeiro é o Semi. Ah, entendi. Aproveita que o Gustavo tá aqui. Daqui a pouco a gente vai explorar bem o rapaz aqui. Faz tua pergunta pro Gustavo, pô. Ô, Gustavo, primeiro, parabéns pelo trabalho que você tá fazendo em São Paulo aí, né? Tá todo mundo... A gente sempre espera mais, né? Mas, por enquanto, parabéns. E já avisando o futuro aí, o que a gente já pode pensar em relação a sócio-torcedor, essas coisas que a gente tá sempre, eu sei que tá melhorando aí. Ô, Marcelo, tudo bem? Tudo bom. Ou seja, a nossa preocupação, óbvio, é montar um time forte, competitivo, ser campeão e ajudar o sócio-torcedor, né? O sócio-torcedor vem sendo bem conduzido pelo marketing, acho que tem uma disposição de dar uma bombada agora, daqui em diante. E o nosso papel comandando o time ali é dar subsídios, dar títulos, vitórias, para que eles possam trabalhar bem. Ô, Gustavo, como foi para você esse desafio, né? Você que é advogado, você que fazia os contratos dos jogadores e tal. Como é que foi aceitar esse desafio? Mudou muito tua vida? Você tá gostando dessa nova função? Conta um pouco pra gente essa transição aí. Porque como você não é um cara que aparece, que não dá entrevista, que não fala, todo mundo só ouve falar do Gustavo. Mas conta um pouco aí como é que foi, como é que surgiu isso aí pra você, essa mudança na tua vida. Olha, Benja, de uma forma rápida, meio que foi uma o fim de um caminho que talvez eu nem tivesse percebido, mas vinha conduzindo ao longo do tempo. Eu me formei em Direito, atuei como advogado em Direito Esportivo, depois passei a tratar das negociações do São Paulo Futebol Clube, e ao final, depois de alguns anos, veio o convite do São Paulo para assumir a gerência, assumir a direção do Departamento de Futebol, junto com o presidente, vice, diretor. Então, foi um caminho que foi sendo conduzido e para mim está sendo muito prazeroso. A vida pessoal muda muito, óbvio, antes eu tinha final de semana, hoje eu não tenho. Antes eu tinha mais tempo para a família, hoje é muito menor. Tá bolso mas... perdido para Ribeirão Preto quinta-feira. Muito, Ribeirão Preto faz tempo que eu não apareço por lá, minha mãe tá até com saudade. Mas tá sendo prazeroso, tá sendo um trabalho gratificante. Agora tudo vai ser coroado eventualmente por títulos, é isso que a gente vive. Né? Olha, Gustavo, eu gostaria de aproveitar que você tá aqui, cara, porque outro dia eu falei e você tá aqui, então eu vou dizer pessoalmente. Parabéns, no meu entender, nota 10 pelo time de contratações que vocês fizeram. Obrigado. Se não der certo lá pra frente... Eu entendo que, por exemplo, pode ter sido por outros motivos. E não tô falando assim porque, pô, gosto da amizade que você tem com o Benjamin, por proximidade, não. Analisando o trabalho. Eu acho que, assim, o que vocês trouxeram, os jogadores, foi o que dava para trazer. São as opções que a gente costuma analisar no mercado, que o próprio torcedor muitas vezes vem dos jogos, fala, não, esse é bom, esse aquele é bom, traz aquele. Então, assim... Todo mundo espera que o São Paulo realmente seja campeão, ganhe títulos esse ano. Nossa. Agora, comemorar depois é simples. Eu acho hoje que vocês merecem nota 10 pelos nomes que vocês trouxeram. Agora a carga é do Muricy, né? É de todos nós. Ele é parte de um projeto e todos nós estamos envolvidos. É, óbvio que a minha participação ela é mais clara e mais determinada no ambiente de contratação. De fato, não é fácil você reunir informações técnicas, desejos técnicos, pretensões também do presidente, vice-presidente, reunir tudo isso, agregar ou definir alguns nomes e ainda assim executá-los. É um processo difícil, desgastante, são praticamente três meses e meio. Desculpa, passa muito nervoso falando desse negócio. Por exemplo, você está lá negociando com um jogador. Você fez o approach e tal, ah, legal. Quer vir? Opa, se interessou. O clube lá sinalizou positivo. Aí vaza a informação. Às vezes o outro lado vaza a informação justamente para gerar concorrência. Passa muito nervoso nessa... Muito, muito. O processo de negociação, assim, cada negociação é quase um livro que se escreve. É praticamente também um jogo de xadrez que você lidar com pessoas, o agente, o atleta, o outro clube. Então, você tem que saber conduzir isso. A hora que a notícia se torna pública, e óbvio que um atleta pretendido pelo São Paulo passa a ser pretendido por qualquer clube do Brasil, com certeza, se não do mundo, né? E aí aumenta a pressão, aumenta a ansiedade, obviamente o ambiente interno também acaba sendo aumentado, o presidente, o vice querem a definição logo. Só que eu também estou comprometido com o aspecto financeiro. Então tudo se precipita e eu ainda tenho que manter o controle da negociação, defender aquela negociação em relação a outros clubes que tentam também se colocar em relação ao atleta, mantendo ainda o aspecto financeiro. Negociação, volto a dizer, cada negociação é uma história. Hoje em dia, negociação não é basta ligar para o atleta, para a gente, para o clube e resolver em 2-3 horas. Hoje as negociações elas levam, de forma muito eficiente, pelo menos 5, 6, 7 dias, de forma muito intensa. E fora outras negociações que demoram 40, 45 dias. Caminho muito longo. Boa noite, tudo bem, meu? Fala, mano. Tranquilo? Tudo bem. Ô Gustavo, como é que você encara esse lance que a mídia agora está colocando a rivalidade, até nos bastidores aí, com chapéu ou não chapéu? A diretoria A passou o rodo na diretoria B. Como é que você tem encarado isso daí? Porque, querendo ou não, você faz parte desse processo também, né? Sim. Eu vejo muito mais como uma repercussão de mídia, de imprensa, até para gerar notícia. Eu tenho certeza que os meus colegas também, os ambientes de decisão dos clubes, Corinthians, Palmeiras, Santos, que são nossos concorrentes estaduais, e outros também, não atuam preocupado com qual atleta está indo para os outros clubes. Posso falar com segurança em relação a São Paulo, a gente, quando fecha o planejamento lá em novembro, outubro, novembro, a gente já traça nomes, traça perfil, e a gente ataca o mercado, e nossos parâmetros financeiros, técnicos, de perfil pessoal, são muito bem determinados. Isso já enxuga possibilidades para poucos nomes. Eventualmente, ao longo do processo, você pode conseguir alguns, não conseguir outros. Agora, a gente não toma decisões relacionado àquilo que outros clubes estão pretendendo ou não. Aliás, uma coisa que eu evito ao longo desse caminho é abrir o Jornal de Esportes para ouvir o que está... Aliás, para quem está no ambiente de contratação, até o vai e vem, as possibilidades, é até curioso porque muitas coisas são espalhadas notícias que não tem qualquer fundamento. Então, para a gente é um pouco de diversão até, mas no fundo a gente não toma iniciativas olhando para o vizinho. Até porque fazer isso é fazer sem convicção, a gente sempre faz com muita convicção. Ô Gustavão, o tio Edu Gaspar, que também faz um belo trabalho lá no Corinthians, está me explicando como que é feito a contratação de jogador. Rapaz, hoje parece que é uma sala da NASA, cheia de televisões, scouts, o cara levanta a cor do mundo inteiro e tal. E você é um cara que gosta muito desse tipo de coisa. Gustavo, para quem não conhece, o Gustavo gosta de números, de scout, de dados científicos do jogador e tal. São Paulo também tem isso aí, vocês também fazem contratações em cima disso, vendo o jogador, analisando o scout. Porque a sala do Corinthians lá, que então, não sei se você conhece, na verdade, parece a NASA. Hoje você vai contratar um jogador, bicho, parece que está contratando um cientista. Eu conheço, e nós, o São Paulo, a gente tem desenvolvido muito essa área. Aliás, esse ano vai ser determinante nisso. Porque se tem, tradicionalmente, no futebol brasileiro, uma característica muito subjetiva, muito intuitiva de quem se contratar e de qual estilo de jogo. Trazer elementos científicos, trazer dados objetivos de estatística, de análise de desempenho, etc., enriquece o processo de avaliação e de decisão. Obviamente, informações pessoais também são necessárias, checar qual é o perfil pessoal do atleta, eventualmente ter um contato pessoal com ele. Então, é toda uma série de informações que são determinantes para chegar à conclusão se aquele jogador tem um perfil ou não. A partir dali, você abre negociação. Aí você tem outra história para escrever. Mas, de fato, é extremamente importante, Benjamin. Ô, Marcelo? Pode falar, Sombra. Oi, você quer fazer mais alguma pergunta aqui pro Gustavo? Aproveita, é o homem, ele e o Ataíde. É que o Ataíde é o big boss, né? O grande problema, a grande preocupação do São Paulino hoje em dia é com a parte financeira do clube também, né? Uhum. Nós estamos algum tempo sem o patrocínio, né? Até os patrocínios das mangas, isso aí nós estão vendo que estamos jogando limpo. Isso aí a gente sabe que influencia bastante no resultado, tanto do clube, como um pouquinho mais para frente pode influenciar no resultado do time também, né? Certo. É, como é que a gente tá preparado para assumir essa bronca aí? Veja, Marcelo, o São Paulo é uma equipe, né? Então a gente fica mais responsável pelo futebol e todas as iniciativas que a gente pretende adotar de contratação, de renovação de contrato, a gente consulta a presidência e departamento financeiro, além de comunicar o marketing para eventualmente potencializar aquilo. Então a gente confia muito no trabalho, tanto do marketing, eu posso atestar que vem trabalhando muito forte para conseguir os objetivos e as receitas que o clube precisa. Hoje em dia é inevitável, a gente vê o futebol mundial, as grandes equipes são potências econômicas e quanto mais forte economicamente, melhores são as equipes dentro de campo. Então esse é um ciclo que tem que ser construído dentro do clube e o clube está muito voltado nesse sentido. A nossa área de atuação, que é mais o futebol, e preocupado com isso, é, de fato, interagir com o departamento financeiro de marketing, estimular e oferecer ferramentas para que eles busquem os objetivos que a eles são traçados e para a gente executar também e aplicar aqueles recursos financeiros que são importantes, eles sempre são escassos, né? Sempre você tem um limite financeiro, adequar aqueles para, ao contratar jogador, ao pagar salário do jogador e da comissão técnica, atingir os objetivos esportivos que, no São Paulo, os objetivos sempre são ser campeão. Ô, Gustavo, e tem o teto mesmo? Às vezes você está numa negociação lá, o cara fala, meu, eu quero... Fala, ó, velho, o São Paulo é assim, acabou. Não tem conversa mesmo? O São Paulo é muito responsável nisso, Benja. Isso, o ambiente interno me ajuda muito. Eu sempre costumo dizer que quando você sai de uma sala de contratação, você tem que olhar na cara de cada um dos outros atletas que estão do grupo. Então, o aspecto financeiro é de fato algo extremamente relevante. Óbvio que as informações são sigilosas, mas eles acabam dividindo algumas informações entre si. A remuneração ela tem que ser absolutamente justa dentro do juízo de valores entre eles. Aqueles que eles respeitam do ponto de vista técnico, do ponto de vista de liderança, tem um espaço um pouco maior em relação a outros que têm um espaço um pouco diferente, jovens que chegam. Então você tem que entender. No fundo, quem fixa o salário é o próprio grupo e o juízo de entendimento entre eles em relação à responsabilidade e à importância que tem no grupo. A gente só faz a gestão disso. Quer dizer, então gera mesmo mal-estar. Outro dia eu estava entrevistando o Mano Menezes e ele foi muito sincero em dizer o seguinte, que o Pato teve um grande problema no Corinthians quando chegou por causa do salário dele. Dito, isso não é em off. O Mano Menezes disse publicamente, Gustavo, olha, o salário do Pato ferrou ele dentro do Corinthians. Então gera mesmo, tem esse negócio, a boleirada tem aqueles ciúmes, tem esse problema, isso afeta mesmo então, sem não dúvida, é papo. Sem dúvida, não é papo, isso é fato, isso é muito fruto dos valores que eles carregam entre eles, do ambiente de grupo. É isso que eu digo, óbvio que você tem atletas que merecem mais, atletas que ainda estão em desenvolvimento financeiro, e você tem que administrar no fundo o que eles entendem entre eles como justo, e aí isso acaba definindo. O São Paulo trabalha com muita responsabilidade, até porque a gente trabalha em sintonia com o departamento financeiro, então, de fato, para a gente é um pouco mais controlado do que eu ouço falar que são dos outros clubes. Gustavo, o Ataíde participou com a gente aqui via telefone, e com relação ao Centurion, né? Centurion. Ele disse que não lembrava quem tinha indicado, quem... Como foi o processo de contratação desse jogador? Quem viu? Quem indicou? Como é que vocês trabalharam? Olha, pra trazer... a gente tinha a definição desde o início da necessidade de um atleta que jogasse pelos lados em preparação de jogada, com característica de drible, eventualmente velocidade. Então a gente definiu o perfil. Ao mapear o mercado, nós verificamos pouquíssimos atletas com essas características, e não só poucos atletas, poucos em disponibilidade. Então, aquele mapa que você vê clubes que podem permitir a negociação, ou atletas que estão em fim de contrato, ou algum atleta de um clube menor que você tem poder econômico e tem expectativa, sim, de trazer. Então, tinha poucos atletas e pouquíssimos em disponibilidade de mercado. O Dudu era um deles e nós os colocamos para a contratação, e o Palmeiras acabou contratando no final. Então, nesse mapeamento, surgiu alguns nomes, alguns prioritários e outros que ficaram na reserva, vamos assim dizer, para eventualidade não dar certo. E o Centurion era um nome desse. Um nome de destaque, jovem, na Argentina, teve na Itália, é um jogador de muito futuro e que vinha conquistando seu espaço. Então, diante do insucesso dos nomes prioritários, vamos assim dizer, o nome dele surgiu como forte, nós nos mergulhamos, aprofundamos análise técnica, desempenho, estatística, perfil, se encaixa na equipe, não encaixa, fomos à presidência, à diretoria financeira, temos recursos, aí você arranja. Então, no fundo, é um processo, assim como nos outros, que começa com análise técnica, detecção da oportunidade, confirmação da oportunidade, viabilidade financeira, e aí a gente parte para o mercado e tenta contratar e acabou sendo um sucesso. Entendi. Tem um ouvinte aqui, a Shirley de Almeida, que pergunta para você, esse Centurion, porque muita gente criou essa história na internet, não sei se é sacanagem não, que o São Paulo foi atrás por causa do burburinho em rede social, que a torcida de São Paulo começou na internet, Centurion, ou São Paulo realmente, vocês já estavam de olho nele já há um tempo? Bem, geralmente acontece ao mesmo tempo, né? A gente tem um sistema de acompanhamento, até porque a opinião da torcida é uma opinião importante no processo, né? A gente lidar com futebol é lidar com emoção, e a emoção destacada da torcida não faz sentido algum. Então, óbvio que o interesse, o apoio e também a manifestação serviu como um apoio, falou, poxa, então nós temos um elemento importante que não está nos dados objetivos, técnicos, financeiros, etc., mas é algo que agrega. Então, no fundo, dá um empurrãozinho, não é importante, mas dá um empurrãozinho porque agradar a torcida, óbvio, vocês viram um elemento importante. Do Eu Quero Zagueiro, São Paulo Quer Zagueiro, você viu o tuitaço que teve semana passada, por causa do Dória, antes do Dória? Eu não cheguei a ver, mas eu imagino que tenha tido. Foi o tuitaço que o pessoal estava falando, queremos zagueiro, São Paulo precisa de zagueiro. Vou perguntar para você, quantas é a porcentagem da vida fora do futebol do cara, né? O que que ele fez, o que que acontece, como ele leva a vida, qual é a porcentagem disso numa contratação? Por exemplo, se o cara for muito bom e você sabe também que tem o outro lado que é péssimo e tal, mas você fala, meu, é o que a gente precisa para agora e a decisão aí, o quanto que é a porcentagem para decisão? Eu não sei se tem uma porcentagem, mas pra gente é muito importante. O perfil do atleta para se enquadrar no ritmo. O São Paulo é um relógio para trabalhar. Eu sei porque já entrei em vários ambientes treinamento e de administração de outros clubes, e o São Paulo, de fato, é, quem já teve a oportunidade de conhecer, é quase um reloginho trabalhando. Desde a fisioterapia, a segurança, a administração, os profissionais ligados ao futebol. Então, a gente tem que entender que o atleta vai se enquadrar no nosso ambiente e na nossa forma de trabalhar, que é, obviamente, dar liberdade na sua vida privada, sem dúvida, mas que ele tem que, ao estar dentro do CT, ser responsável e fazer parte daquele reloginho, porque isso é uma forma de sucesso. Então, investigar o perfil, a sua característica, o quanto ele dá de trabalho ou não fora de campo, para a gente é importante. Você, no final, pode até tomar uma decisão de risco, mas atualmente a gente tem adotado uma postura muito rígida em relação ao perfil. Não à toa a gente tem um grupo hoje de atletas absolutamente comprometido, com pouco índice de dar trabalho isso na gestão. Então isso é fruto de um ambiente favorável que os próprios atletas produzem com base nas suas características. Então, de fato, hoje o grupo do São Paulo, um ou outro muito destacado, vai ter dificuldade de adaptação. Então a gente tem que se preocupar com isso, sem dúvida. Ô Marcelo, quer fazer uma pergunta final na sua participação? Não, só queria agradecer o trabalho que ele está fazendo aí. Continue, né, sempre na mesma pegada aí, tentando achar soluções boas pro maior do mundo aí, que é o Tricolor. E agradecer todo mundo da mesa aí. Tá, o Dodô, o pessoal aí, mandar um chupa pedala pro mano. Ah, pro inferno. Tá pedalando aqui. Ah, de catal, mané. Dodô, Liga lá. O cara ficou intimidado. Que isso, rapaz? É que eu tô nervoso mesmo. Liga lá. Um abraço. Fica calmo. Ô, Dodô, meu velho. Um mesmo. Tempo atrás eu mandei um Twitter pra você. Sim. Falando sobre a excelentíssima esposa do, com todo o respeito, né? Que ela cresceu no mesmo bairro onde eu moro até hoje aqui, na Zona Itaquera. Leste. Itaquera. Minha mulher. Eu namorei com a prima dela. Aí, você quase entrou na família do Domênico, quase, hein, velho? Quase entrou. Quase, cara. Aí, que pena, hein, velho? Você tem alguém famoso na família? Não, mano. Deixa o rapaz. Não, tá, não saber, com certeza. Mano. A gente não precisa de fama, só ter saúde que a gente boa. Vai. Pergunta, quem sabe faz ao vivo. Faz essa pergunta pro Gustavo. Você tem alguém famoso na família, Gustavo? Alguém? Pode falar. Alguém? Tem um. O melhor de todos. Quem? Tem um que é o melhor. Quem? Melhor que ele, melhor que o pai. Raimar? É ou não é, Gustavo? O tio? É o melhor. É o Raimar. Raimar é o maior. Esse é que vim aqui no programa numa sexta-feira. É ou não é, Gustavão? Sem dúvida. Vale a pena. Hã? Vale mais a pena que qualquer um de nós. Entendeu? Aí. É bom de rejanha, né? Ô, Marcelo. E todo mundo viu, Sombra? Todo mundo meteu o pau aí no Centurion quando ele postou aquela foto armada. Que atire a primeira pedra quem nunca postou uma foto armada. Isso. Vai. Isso. Vai. É quase um goleiro Bruno. É. Aquela pistolinha de absurdo. Tá? Obrigado, cara. Boa noite. Falou. Deixa eu mandar um abraço aí pro time de futebol de salão, que é o Liberdade Futebol Society. Legal. pra todo o pessoal aqui da Vila Verde, que é o lugar onde eu moro aqui. Beleza. E pro pessoal da Modini, que é a empresa que eu trabalho. Legal, cara. Boa. Valeu, muito obrigado pela audiência. Ele obrigado falou... e boa noite. Essa foi a sequência Sem Parar aqui no Estádio 97. Agora eu vou falar do Sem Parar. Sem Parar, essa santa ajuda no dia a dia. Meu Deus do céu. Pra economizar tempo e facilitar os pagamentos. Por exemplo, carnaval tá chegando. Sabe quando chega o feriado prolongado e você vai pegar a estrada? O trânsito nas estradas fica bem congestionado. E aí, quando chega o pedágio, aquela fila quilométrica. Com o Sem Parar, você passa pelas faixas exclusivas, sem filas, sem estresse e chega mais rápido no seu destino. Sobra mais tempo para curtir a praia, o churrasco com os amigos, sem perder tempo. O Sem Parar ainda ajuda você a traçar sua rota de viagem. Então, ó, baixa agora mesmo, baixa aí, baixa o aplicativo. Aplicativo Sem Parar e veja o melhor caminho e quanto vai gastar nos pedágios. Até pra você programar, sabia? Muito fácil onde quer que você vá. Sem parar, sempre com você e em todo o lugar. Antes que eu saia começar a fazer as perguntas mais filha da mãe pra ele, falei em futsal, tem umas pessoas falando aqui. E você deixou os caras na mão, que você... Ah, o Ben já fala do DNA da família, mas que jogando bola você é uma negação. E você joga lá no time da Holanda, e o rapaz fala aqui pra mim, Holanda é nosso time do clube, onde o Gustavo era o centroavante, e tava deixando a gente passar fome, e aí se tornou o lateral. Ele marcou 2 gols no ano, ruim pacas. É isso mesmo? É importante é jogar, né, Benja? É importante é jogar. Esse é o nosso time da Holanda, lá no interno do você sabe quem do mandou? São Paulo. Imagino que seja. Narigudo também? Calma, não é o Rogério Ceni, não. É o imagina Juca. Imagina que seja. Mas é o nosso time lá e é uma turma boa que a gente joga no social. Uma pelada que a gente joga. Ano passado fomos campeões. Tá valendo a pena. Tá certo. Gustavo, te perguntar uma coisa. Pode ter algum prenúncio aí? Porque o Felipe Melo ganhou uma camisa do São Paulo e postou, vestiu a camisa do São Paulo. Postou hoje em mídias sociais. Felipe Melo toda hora manifesta o carinho pelo São Paulo Futebol Clube. Toda hora. Fala aí que é Flamengo no Rio, São Paulo em São Paulo. Você queria ele, Sombra? Pega em qual aeroporto ele desce? Acho que ele ia falar pra ontem. Pra ontem. E o São Paulo, sei lá, se manifestou aí nos bastidores. Ao amor interesse. Antigo isso. Você acha que pode ter algum futuro? O futuro dele como torcedor do nosso time, né? Acho que isso ficou constatado hoje, ao colocar a camisa. Eu até vi a imagem dele, mas futuro como torcedor. Não como jogador? Não imagino, não vejo, não temos tomado a iniciativa, não pensamos. Por que você fez Entendi. Não, Benjamin? Porque eu falei, o Felipe Melo é um cara que eu tenho uma amizade. E semana passada já tinha de novo esse papo, eu falei com ele, Felipe, você vai jogar no São Paulo? Ele falou uma coisa, ele repetiu o que o Gustavo falou agora. O Gustavo, há 10 minutos atrás, falou que na época de contratação, que às vezes ele lê o jornal e ouve coisas, que ele ri, porque são coisas sem fundamento nenhum. Segundo o Felipe Melo me disse, nunca teve nenhuma sondagem. Sequer nada. Nem sondagem. Nada. Mas vocês estão loucos, ó. Nada. Luiz e, o salário do Felipe Melo é muito alto. Primeiro que o Felipe Melo não quer, isso ele me disse pra mim agora. Mas no final de carreira. O Felipe Melo falou pra mim, não quero voltar pro Brasil agora. Ele leva uma vida. Quantos lá. Anos ele tem lá? Ele tem hoje. Não, o Felipe Melo é novo. O Felipe Melo tem 30, acho que deve ter 30 anos. Não deve ter mais que isso. Ele falou pra mim que ele não deseja voltar pra Europa, que ele tem o sonho ainda de jogar Champions League de novo. Você entendeu? Ele lá, ele é idolatrado pela torcida do Galatasaray. Ele tem um salário astronômico, que ele não é daqueles jogadores que vai diminuir salário pra jogar aqui. Então, dito ele que disse pra mim, ele falou, Benja, nunca só se for daqui a uns anos. Nunca teve não, mas no futebol, tipo... Benja, não, mas é, desculpa, no futebol uma verdade dura 24 horas. Há poucos meses a gente cravava aqui que o Cleiton Xavier jamais voltaria pro Brasil. E vem, ele também tinha um salário astronômico, mas uma dessas, o clube começa a atrasar salários por algum motivo, a coisa pode mudar. Não, mano, mas, ó, imagina, Domênico Gatto, Luiz Fabiano, Felipe Melo, Centurion, todo mundo no mesmo time, tem que chamar o técnico lá, tem que chamar alguém do Galo. Eu vou fazer granada sem pino. Eu vou fazer uma defesa. Gente, o Luiz Fabiano é nada disso. O Luiz Fabiano é em campo. O Luiz Fabiano em campo, ele tem, às vezes, dá um parafuso a menos. O Luiz Fabiano então, é um cara... Mas não é. Agora Edmundo fora do campo era tranquilo, mas nem no campo. Então, e vou te falar, o Luiz Fabiano vai ter alguns problemas, principalmente com os juízes da Comebol. Aquela expulsão que ele teve no jogo da semifinal lá pra mim foi injusta e os caras já entram com um olho assim meio virado pra ele. Qualquer coisa que ele fizer, ele vai tomar Gustavo, como é que fica entra você? Entra com o olho virado é o Cerveró lá. Pô. Gustavo, o Cerveró também. Como é que fica o departamento de futebol no meio desse tiroteio político que tá o São Paulo? Pô, não chega nada lá? Tirou a minha pergunta. Tá bom, uma pergunta de todos. Não, como é que vocês não, blindam, não chega. Dá trabalho, sem dúvida. Óbvio que o trabalho é muito maior do presidente Aidar, do Ataíde, nosso vice-presidente, que está com a gente todo dia, do Rubens Moreno, diretor. O trabalho é muito mais deles. Mas eles têm sido muito eficientes em proteger. Óbvio que o ambiente político existe em qualquer clube, sempre é quente. No São Paulo, isso tem até um elemento facilitador, que é o universo lá do Morumbi, distante fisicamente. Então, para a gente acompanha a distância simplesmente como uma curiosidade, uma atenção em relação ao clube que gostamos. Mas em relação ao trabalho, à eficiência, eventualmente resultado, não tem qualquer impacto. Mas tira o sono, Gustavo, por exemplo, quando você escuta uma cutucada do presidente com relação ao técnico, o troco do técnico em relação ao presidente, isso dá uma... Não dá uma tiradinha de sono? O futebol é feito disso também. E todos nós que estamos no meio do futebol, a gente está sujeito e somos elementos dessa dinâmica. Então não é nenhum absurdo. Óbvio que quando isso acontece, não é desejável, mas quando isso acontece, tem que fazer alguma administração disso, alguma acomodação para continuar o projeto. E como é que vocês lidam com um jogador que está insatisfeito às vezes e tem um contrato, né? Um contrato a cumprir, por exemplo, de 2 anos, e aí acontece alguma coisa e o cara começa... Tipo, o caso assim, houve uma proposta, me liberaram, seria, sabe, o negócio da minha vida e tal. E aí isso vem pra mídia toda e começa aquela novela e vem todo mundo e começa uma grande crise. Como é que você lida com isso? Dá um tapão na cabeça do cara. Não, porque acontece muito isso. Sem dúvida. Cada caso é um caso e cada situação, cada atleta é um universo à parte e as histórias são diferentes. Agora, no São Paulo, a gente tem muito pouco assuntos desse tipo. Hoje em evidência do Luiz Fabiano. Sim, sem dúvida. Agora, os atletas, esse e outros atletas, reconhecem muito a competência do São Paulo, o ambiente de trabalho, o profissionalismo que são tratados, a estrutura física, o respeito que os profissionais que convivem com eles têm para com todos eles. Isso são elementos importantes também. Um ou outro, óbvio, que pesa aspecto financeiro, que quer isso, que quer aquilo, e que tem o sonho, às vezes, uma independência financeira. Tem que respeitar, até porque o atleta também carrega, além dos seus anseios pessoais, também uma família e tem, às vezes, 10, 15 anos para se fazer. Sustenta muita gente, às vezes. Sem dúvida nenhuma. Então, nós temos que respeitar, entender e, eventualmente, administrar. Agora, o interesse do clube, especialmente o interesse esportivo naquela temporada, é o principal elemento de decisão e o que a gente tem que mais proteger. Ô, Gustavo, tem uma pergunta aqui do ouvinte, o Deco, Deco AF1, no Twitter aqui. Gostaria de saber se há alguma possibilidade do Lugano compor a comissão técnica. Olha, o Lugano é um atleta, né? É extremamente identificado com o São Paulo. Inclusive, publicamente já manifestou sua paixão, seu amor pelo clube. Então, é alguém que a gente tem que prezar muito. É alguém que eu já tive contatos pessoais que me deixaram a melhor das imagens do ponto de vista de ideias, de valores pessoais, de valores humanos. Eu acho que até uma característica dos uruguaios, é curioso como a relação que eles têm com a Celeste, que é a seleção deles, e com o povo deles e com a história deles. Eu acho que é algo destacado, até tem que servir de aprendizado para nós brasileiros. Sim. Então ele carrega algo de muito valioso. Não imagino no curto prazo, mas talvez em algum momento ele tem todos os elementos para isso. Óbvio que aí tem circunstância, tem desejos pessoais, momento também do clube. Agora, eu acho que um casamento desse no futuro, sei lá quando, talvez, eu tenho certeza que seria exitoso pela sinergia entre valores e clube que eu vejo entre eles. Um barato exemplo, que se falava como voltar como jogador, agora voltar como treinador, qualquer coisa. Mas ele não tava no Inter? Quem, o Lugano não foi contratado pelo Inter? Não. Acabou não sendo. Lugano no Inter? Mas eu também não. Eu queria só emendando aqui nessa pergunta de zagueiros aí, pra não fugir do contexto. A gente falou agora do Lugano aí que o Domênico mencionou, a gente citou também aí o Dória. Com relação ao Breno, qual que é o acompanhamento que ele tá tendo ainda no São Paulo? Porque a gente fala do Breno aí na parte tática e técnica dentro do campo, mas eu acho que a situação do jogador hoje é extremamente delicada ainda. Que eu acho que ele não deve ter esquecido o que aconteceu na Alemanha. Qual que é o suporte que o São Paulo ainda dá e como é que ele tá? Se você tem contato com ele diariamente, como é que você... E só um detalhe antes dele falar, porque ele não gosta que eu fale. Mas lá atrás, na venda do Breno pro futebol alemão, o Bayer, foi o Gustavo, o Mansur e o Ambiel, na época que faziam os escritórios contra o São Paulo, e deu que salvaram o São Paulo e colocaram nos cofres do São Paulo 19 milhões de euros, colocaram 1 milhão de euros a mais do valor da multa, que o jogador estava indo, saindo de graça do São Paulo. Mas parece que o Gustavo foi o que mais teve importância. Não, no próximo... o escritório do Gustavo, não é verdade isso aí? Não é verdade isso aí? É verdade. É verdade. Não, foi você que falou? Deu, não foi você que deu isqueiro pra ele e falou, tô, leva que vai dar sorte. É um louco. Eu posso dizer pra mas vocês. Você sabia dessa história? Foi 19 milhões. Não sabia. Não é verdade que foi 1 milhão de euros a mais do valor, o valor da multa? A multa, multa dele, se não me engano, era 18 milhões de dólares e na negociação nós conseguimos 19 milhões e mais algum percentual. E ele não estava saindo de graça? Ali. Havia um litígio, havia a possibilidade de sair de graça e não foi, obviamente, só o aspecto jurídico, foi um aspecto todo do clube, mas conseguimos ter uma negociação boa. É verdade isso, ex-presidente? Boa noite a todos. Quer dizer que foi a única vez que eu me equivoquei. Quase deixamos passar um jogador. Perdemos de absurdo. Mas o Gustavo me avisou. Você gosta eu do Gustavo? Eu sabia que as meninas já votou. Tem futuro, Gustavo? Tem. Conselho, presidente. Você não vai pra reunião do conselho? Tá atrasado, hein? Ah, o Sombra resolve pra mim isso depois. Ah, o Sombra? Eu tenho o WhatsApp dele, ele põe na fantasminha. Ah, já tá assim, hein? É. Quando São Paulo trouxe o Dória, ele colocou um monte de carinho de feliz. Contente. Eu já desconfiava dessa ligação. Nossa. Deixa o Gustavo responder. Então responde, Gustavo. Qual é o suporte que o São Paulo dá? Se ele tem um acompanhamento psicológico, quantas vezes? Ele não tem nenhum tratamento especial, até porque nós entendemos que óbvio que ele tem uma experiência de vida um pouco diferente, é um caso sui generis, talvez seja não só no ambiente do futebol, mas na vida social de uma forma geral. A gente oferece óbvio, todos os serviços que São Paulo oferece para todos os atletas, seja psicológico, médico, fisioterápico, etc. E ele vai demandando conforme a sua necessidade. Eu vejo a história do Breno como muito, muito... que simboliza um pouco do que é o São Paulo. O Breno, desde que saiu, até de uma forma um pouco litigiosa, embora negociada ao final, teve na Alemanha, em algum momento se viu dificultado na sua vida. Enfim, era fim de contrato quando passou pelo que passou. Naquele momento, São Paulo, posso dizer que estendeu a mão e manteve um contrato ao longo dos 3 anos em que o Breno esteve preso, uma forma óbvia que não era um valor significativo, mas era um valor de sustento para a família. De certa forma, o São Paulo se fez presente no momento em que um atleta, por nós formado, se viu necessitado. E posteriormente, acho que agora a história tem sido mais bonita no sentido dele se voltar a ser atleta, e agora o futuro vai dizer se nós somos capazes, nós como clube e ele como atleta, de coroar essa história interessante como um retorno a competitividade, um retorno, obviamente. A sua vida social, acho que ele já percorreu, já tem mostrado publicamente que sim. Mas como um atleta competitivo, um atleta importante para os desafios esportivos que nós vamos ter. O Gustavo, cara, essa atitude de São Paulo, viu, Benja? Só um parênteses aí. Porque muitas vezes o clube vende jogador, o jogador já é do Bayern, tá certo? Que se dane, o jogador foi preso, problema dele. O São Paulo deu um suporte, tá certo? Trouxe um jogador, por mais que ele viva um momento complicado, porque faz tempo que ele não joga, o São Paulo sempre deu um auxílio para ele, tanto jurídico quanto financeiro. Independente do valor que tenha dado, o São Paulo não era obrigado a fazer isso e fez. Eu acho que é legal, cara. Bacana a atitude da diretoria de São Paulo com relação a isso. Mas não tinha obrigação nenhuma, né? Sim, é o que eu frisei. Ô, Gustavo, nenhuma. Ontem eu critiquei muito aqui. Eu acho o seguinte, não em relação ao jogador, porque é uma promessa. Mas, pô, contratar o Dória. Se o São Paulo vai para uma final de Libertadores, não tem um jogador. Você não acha um risco muito grande? A não ser que tenha alguma coisa que a gente não saiba, que é alguma cláusula dizendo que se o São Paulo chegar à final... Ele joga com seguro, alguma coisa, enfim. Mas se não teve essa cláusula, não é um risco muito grande? É um risco calculado e assumido. A gente, desde novembro, Benja, quando a gente decidiu buscar um zagueiro para preencher aquele espaço com determinada característica, ao mapear o mercado, você tinha pouquíssimos nomes. Eu digo que no caso do Dória, eu mantive, sabendo que não daria certo, 4 negociações, como se fosse o último dia de negociação, durante 60 dias com 4 atletas que estão no mercado europeu. Sabendo que quando chegasse ao final do mercado, esses atletas, dada a minha condução, eles teriam prioridade e preferência pelo São Paulo na volta ao Brasil. Seriam atletas de alto nível e que eu sei que o mercado brasileiro desejaria. Então, durante 60 dias, envolvi a gente visitou 2 vezes o CT, esteve comigo, almocei, como se fosse o último dia de negociação. Eu sabia que ia chegar no final do mercado europeu, diante da escassez de atletas no Brasil. E qual a escassez é verificada muito fácil. Quais são os grandes zagueiros que foram transferidos no mercado brasileiro? Talvez acho que o Corinthians buscou o Edu Dracena, teve o Hever que foi ao Inter de Porto Alegre. Ou seja, havia pouca oferta de zagueiros num nível altamente competitivo. Então nós tínhamos que buscar na Europa. E na Europa você tinha que usar uma estratégia diferente. E a estratégia que eu, naquele momento, adotei foi manter negociações, sabendo que no final do mercado europeu algum poderia falhar e cair para a gente. Ao vir o Dória era praticamente a alternativa que se tinha. Isso em começo de fevereiro, a 15 dias de um início de um campeonato. A gente tem a Libertadores como principal campeonato. Começar a fase de grupos é fundamental. É, e eu também, por outro lado, em negociação, digo, também preciso entender qual é o outro lado. O Olympique de Marselha, 6 meses atrás, pagou 10 milhões de euros num atleta, e que, obviamente, por uma circunstância interna, não atuou, mas que tem o desejo, e eu me coloco na condição do clube. Também, se eu tivesse do lado de lá, eu tenho o desejo que o atleta inicie a temporada, ou inicie a pré-temporada, assim como os outros atletas. Então, a data, hoje, 30 de junho, que compromete o São Paulo, também é fruto de um desejo do Olympique de Marseille, sem dúvida nenhuma, de ter o atleta no início da temporada, e o nosso calendário nos impõe 2 rodadas de Libertadores num período posterior ao início da pré-temporada do europeu. É uma disfunção de calendário. Obrigado. É uma disfunção porque nós somos obrigados a, em algum momento, aceitar cláusulas que não gostaríamos de aceitar num primeiro efeito, assim como perder atletas, eventualmente, que saem para fazer a pré-temporada por uma proposta financeira irrecusável. Né? Mas, então, Gustavo, você não conta com uma coisa que eu estive lendo e acompanho muito o trabalho do Bielsa. O que ele disse bem claramente, isso inclusive o aborreceu, ele deixou uma entrevista coletiva do Olympique, porque perguntaram do Dória. Toda vez que falava no Dória, ele falava, manda falar, perguntar pro presidente. Comigo não vai jogar. E você deve ter com certeza conhecimento, em Marseille, o homem é adorado. Ele não vai sair de lá. Então, a volta do Dória pro Olympique, em junho, é muito pouco provável. Então, queria aproveitar isso aí. Aproveitar, entendeu? E perguntar pro Gustavo. Gustavo, de 0 a 10, quanto que você vê de chance numa possibilidade do Dória permanecer no São Paulo depois do encerramento do contrato de empréstimo? Nem que for uma prorrogação desse empréstimo, porque o Bielsa não deve sair. Já porque a gente sabe que é caro, mas também não significa que precisa comprar 100%. Às vezes compra um pedacinho, às vezes... Nós temos torcedores ricos. Muito ricos. Você pode encontrar... muito ricos. Você pode encontrar algumas soluções. É difícil calcular em percentual, mas o que nós temos é, primeiro, verificar sua condição atlética, esportiva, e saber se ele se adapta ao grupo no primeiro momento. Ele tem que ter o desafio também de buscar estar no São Paulo numa segunda etapa. Isso pra gente é importante. Acho que ele tem todas as características para isso. E depois nós vamos construindo as coisas, porque o futebol é extremamente dinâmico. O futebol tem elementos e informações diários. E nós vamos monitorar não só a situação dele, como de outros atletas, que podem sair ou que podem chegar, claro, do ponto de vista de melhorar e de estender o vínculo, conforme essas informações vão se confirmando ou não. A gente tem alguns elementos contratuais, difícil de ser usados, mas que podem vir a ser usados, mas nós temos disposição, monitoramento, para, no momento certo, eventualmente abordar o Olympique de Marseille e o Vitória, se é possível essa conexão para um período maior, que pode ser 2 meses, pode ser eventualmente 1 ano. Esses jogadores que você vinha monitorando, não necessariamente são brasileiros, porque aqui no Brasil vinha muitas especulações. Na Colômbia dava o Éder Balanta como certo, o diretor de Guerreiro de São Paulo, falou que nunca perguntou do jogador, porque é um jogador baixo, não era o que ele queria. Falou de um zagueiro uruguaio, Polenta, que se não me engano está no Cagliari. Procede esses nomes, vocês estão vendo, não necessariamente o jogador brasileiro, um zagueiro brasileiro. Tem uma dinâmica durante o mercado que é curiosa, assim... Todo clube grande recebe N sugestões, ofertas de atletas e por pessoas que às vezes não são nem muito habilitadas pelos atletas. Então, muitas vezes, a notícia ela escapa pela simples oferta não respondida do clube. É curioso. Então, São Paulo não sequer teve relação nem de resposta, nem que sim, nem que não. Enfim, simplesmente está... Joga um óleo, recebeu. Ofereci. Até porque às vezes chegam 5, 6, 10 ofertas num determinado dia, você não tem tempo nem de responder, isso já vem a público. Então, de fato, algumas informações não são muito embasadas. Muitos são ofertados, especialmente nesse caso, em que se tornou público o desejo do São Paulo por determinado jogador, em certa posição, com determinada característica. Então, a oferta foi muito, e eu, no clube que acabo canalizando essas ofertas, foram muitas. Aí nomes surgiram, entre outros. O que nós temos de interesse concreto, e obviamente eu não vou citar o nome, mas foram 3 ou 4 atletas brasileiros que estão no mercado europeu, em que a gente conduziu negociação com uma estratégia de que, ao final do europeu, a gente teria chances maiores, e acabou se confirmando no Dória. Ô, Gustavão, você vem de uma família, lógico, que o futebol está no sangue. Você é filho do Magrão, do Dr. Sócrates, que esse mês é aniversário do Magrão, 19 de fevereiro. É, você é sobrinho do Raí. Enfim, você troca muita ideia com o Raí, ainda mais que o Raí é um dos maiores ídolos da história de São Paulo, às vezes em contratação, às vezes alguma opinião, às vezes alguma dica, às vezes algum conselho sobre o São Paulo, sobre a tua nova função. Você conversa com o Raí ou continua só cerveja, família e blá blá blá. O futebol já consome tanto do nosso tempo, Benja, e praticamente é 24 horas dedicado ao São Paulo, ao futebol. Eu procuro evitar levar esse assunto de trabalho para casa, até para poder ter um ambiente um pouco mais tranquilo. Tem vezes que ele se mete no assunto, né? Às vezes quer se meter, quer dar um palpite ou outro e tal. Mas aí entra na vala comum, como um torcedor qualquer. Ele pode, tá louco. Entra como um palpite comum. Imagina, e a gente acaba relevando. Qual seria o time titular do Raí? Qual seria o time titular do Raí? É. Tem que perguntar para ele. Não sei, de fato eu não sei. Ele não chegou, não cometeu essa ousadia ainda de me contar, nem de me dizer. Mas agora deve ter. O Raí é alguém que acompanha o São Paulo, frequenta o Morumbi. Aliás, tem um camarote no Morumbi que ele se faz presente muitas vezes. Então, e ali é pela história conhecer. Então, tem bagagem pra palpitar. De vez em quando a gente dá um pouco de espaço pra ele. Gustavo. Ó, daqui a pouco, de vez em quando dá um espaço. O Mota, depois tem um jornalista importante pra perguntar também ao Gustavo. O Gustavo, quando vai ser o tempo do Bosquilha? Qual vai ser a hora do Bosquilha aparecer? É tipo assim, a gente vê tantas revelações, às vezes muito novo e tal. E o Bosquilha tá na hora, quer dizer, a torcida tem essa visão que tá na hora dele. Só que também vê que vai ser difícil um espaço para ele. Que hora que é a hora do Bosquilha? Que você acha que o Bosquilha vai estourar e vai ser um jogador que vai trazer muitas ligas para o São Paulo? Olha, depende dele, né? Depende dele. Ele é do grupo do São Paulo, como 30 atletas nós temos, outros também são jovens. Aí depende dele de fazer valer, de conquistar seu espaço e eventualmente ser titular. A gente no São Paulo tem adotado um ajuste um pouco nessa adaptação dos atletas formados em Cotia à equipe principal. A gente tem que oferecer oportunidade a eles para que eles possam se desenvolver e não ficarem restritos nas suas oportunidades, né? Eu acho que o Bosquilha, assim como o Lucão, o Evandro também é um grande talento, o Auro já teve oportunidade de jogar mais, tem o Edademilson, o Rodrigo Caio, enfim. O São Paulo é revelador de atletas e eles sabem que eles chegam numa equipe principal, eles têm que ser competitivos. Eles têm que imediatamente se fazer jogadores atraentes de entrar e resolver jogos ou aquilo que o treinador espera deles. Óbvio que tem um período de maturidade, de maturação, né? O Bosquilha deve ter 18 para 19 anos, tem que ter o seu período. Então, não só o Bosquilha, como os outros jovens. Eles estão no grupo, eles brigam por espaço, eu vejo a condição de treino, são atletas determinados, é uma questão de oportunidade, assim como os outros vão ter também. Tá certo. Estamos aqui com o Gustavo Vieira, gerente de futebol do São Paulo Futebol Clube, aqui no Estádio 97. Por favor, boa noite. Boa noite, né? Alexandre Impressa. Boa noite a todos, né? O prazer enorme estar aqui no programa de vocês. O Gustavo já conheço há muito tempo, já entrevistei ele algumas vezes, né? Vieira, já vou chamar pelo sobrenome, né? Pela intimidade que a gente tem jornalista. Inclusive, eu tô com uma palestra depois, se você quiser participar, que é a contratação Alegria do Futebol, né? Posso te ensinar algumas coisas, alguns furos e etc. A minha pergunta é uma pergunta muito importante, né? Para as diretrizes do São Paulo em 2015, né? Mas a pergunta saiu hoje? Importância? Oi? Qual o teor de importância? É muito importante. Muito. É nível 10, assim, de uma escala de 0 a 10, a 10, né? 10. Queria saber de você, caso o Rogério ele encerre a carreira esse ano, você acha que o São Paulo precisa de outro goleiro pro gol? Tá louco? É uma pergunta, Se ele não quiser responder, pergunta. Ele tem total direito. Ai. E aí, Gustavo? Qual é a pergunta? Saco. Desculpa, não acompanhei. Foi só 16 minutos a pergunta. Não, vamos de novo, né? Só a última frase. Tá certo. Frase. Caso o Rogério encerre a carreira esse ano, São Paulo vai precisar de outro goleiro pro gol? Sim, precisaremos e já o temos contratado. Pô, olha só, conseguiu um furo. Não, isso é piada, conseguiu sério? Um furo, ó. Não, ó. Já o temos contratado. Aí chupa. Há alguns anos. Conseguiu um furo. Aí, ó. Isso aqui é jornalismo, eu sei cutucar certo. Você é monstro, Pedro. Ó, o Beto Silva faz uma pergunta no Twitter aqui, ó. Ô, Benja, pergunta pro Gustavo se ele já acertou a contratação do Ralf e do Corinthians na metade do ano. Não. Pô, mas você deu uma risada aí, ô. Gostaria, Gustavo. Sim ou não? Não, eu dei uma risada porque se todo atleta em fim de contrato eu tiver que negar a contratação, vamos passar aqui a noite toda, mas... Mas gostaria, sim ou não? Tá parecendo Wesley isso. Olha, aí. Olha, a gente nessa posição nós estamos, posso dizer, muito bem servidos. Aliás, em várias posições. Eu acho que o São Paulo hoje tem um elenco suficientemente vasto de atletas competentes. Hoje eu não tenho muita preocupação em reforçar o elenco. Hoje é difícil reforçar o elenco do São Paulo, dada a variedade e competência dos atletas. Difícil encontrar alguém melhor do que nós temos em várias características técnicas, táticas, obviamente também de perfil e conduta pessoal. Então, hoje, para um atleta ser candidato a entrar no São Paulo, ele tem que percorrer um caminho longo. Olha, temos várias perguntas chegando aqui através do aplicativo de energia. É, vamos tentar aqui passar o máximo de perguntas no oferecimento de Engove. Vai para balada? Bom Engove para você! Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso suspeita de dengue. Essa é uma informação, viu? O Centurion e o Dória foram inscritos, o Gustavo deu um gás danado, mas eles não estão relacionados para o jogo de amanhã, viu, Gustavo? É verdade, mas estão inscritos para o campeonato. Então, por falar em inscritos, não estão relacionados. O Wesley também já está inscrito? Não, Wesley é jogador do Palmeiras. Ah, vai, Gustavo. Olha esse discurso aí. E não é? São Paulo já comprou hoje o Wesley, é. Já tem um pré-contrato Wesley, assinado ou não? O Wesley é jogador do Palmeiras. Só falta a escadinha, né, Gustavo? Costa no muro ali. Depois que acabar o contrato lá e ver. Não, já não. Já tá, já tá. Já tá. Já tá. Volta, não. Olha, não, não tem você volta, não. Já tinha assumido, leva, só. Hoje leva. Tá, voltou atrás. O Leonardo Santiago faz uma pergunta. Gostaria de saber do Gustavo se o trabalho dele se estende à base também. Olha, qual que é o nome dele? Desculpa, senhor. Leonardo Santiago. Não é a minha função principal, né? Mas recentemente, a pedido da diretoria, eu passei a me envolver, especialmente na parte estratégica das categorias de base, algo que me toma pouco tempo, mas me dá algumas referências, até porque fundamental para o São Paulo, que é um clube revelador e um clube competidor também na equipe principal, é esse processo de integração dos garotos da base. Então, nós temos trabalhado de forma muito próxima, não eu como gerente, com o Júnior Chávari, que é o recém-gerente da base também, assim como a diretoria da base do Médici, junto com a diretoria de São Paulo, para produzir um melhor trabalho. Então, a gente tem mexido um pouco nas estratégias, adaptando, atualizando, buscando o melhor resultado. Sim. Apesar de você estar um ano só de diretor de futebol, você é envolvido no São Paulo há muitos anos. Tem no meio da bolha do futebol, diz que São Paulo alicia a molecada e tal. Você concorda com esse tipo de coisa? Teve um boicote há um tempo atrás, num campeonato também de juvenil, de sub, alguma coisa desse, que os clubes falam que São Paulo participasse, os outros não iam participar. Você concorda com isso? Esse é um assunto um pouco difícil de explicar, Benja, porque ele é relativamente polêmico. Eu vou tentar fazer um resumo. Houve alteração da lei e que os clubes, para ser considerados formadores e merecerem uma indenização para os atletas que perdiam isso abaixo de 20 anos, tinham que preencher certos requisitos e protocolar o preenchimento de requisitos da lei, como oferecimento de transporte, de condições de habitabilidade do centro de treinamento, enfim, uma série de requisitos que a lei exigia. Isso demorou um certo tempo. Então, durante um certo período, os clubes ficaram desprotegidos em relação à indenização. Alguns clubes se reuniram e disseram, olha, nós vamos, enquanto a gente se adapta à realidade da lei, essas obrigações da lei, nós vamos evitar contratar atletas de clube a clube, ou abordar esses atletas. O São Paulo, historicamente, fez investimentos pesados, historicamente, em um excelente centro de formação, excelentes profissionais, etc. Então, é muito comum, especialmente durante esse espaço de tempo, que famílias e que atletas abordavam o São Paulo desejosos de serem contratados pelo São Paulo, assim como deve acontecer no Corinthians, no Palmeiras, no Atlético Mineiro, no Cruzeiro, e em outros clubes grandes. E um outro caso se tornou polêmico, tendo em vista que o atleta que nos procurou era um atleta que estava vinculado a outro clube. Então, isso gerou polêmica. Posso dizer que isso é uma prática, prática é o seguinte, você receber algum atleta querendo treinar para você disseminada, vários clubes fazem isso, né? Ao receber pedidos de treinamento, mas eu acho que foi uma polêmica um pouco descabida, isso na minha visão pessoal, mas acabou se tornando uma polêmica e isso ficou no tempo. Ô Gustavo, falar em base, e esse menino João Paulo aí, estão atrás dele, tem futuro, vai ficar no São Paulo, qual é a situação? Tem futuro, tem, assim como outros atletas da base também, eu acho que a Copa São Paulo mostrou a qualidade da nossa formação, não só, e a gente tem que sempre constatar, né, Sombra, assim, do time que jogou a Taça São Paulo, que são atletas sub-20, nós ainda não inserimos os quatro que estavam no principal. Lucão, Auro, Bosquilha e Evandro, que são idade de Taça São Paulo. Então, esses atletas são, né, todos... Oi? Deveriam estar disputando esse campeonato. Teriam condições de disputar. Então, o que mostra que é o destaque, está numa semifinal, etc., é o mérito das categorias de base do São Paulo. Então, tem alguns atletas que têm qualidade, o João Paulo é um deles, tem outros nomes também. Enfim, cito o João Paulo porque você citou ele, mas para não ser injusto, não preciso dizer outro. Luiz Araújo, bom mas jogador. Mas que terão a sua oportunidade na equipe principal, isso num processo de integração que a gente pararam já está planejando para esse ano. Pararam de tentar aliciar lá o João Paulo? acho que o aliciamento é só, normal. Só São Paulo que alicia? É, não, exatamente. É. Enfim, acho que a pecha que ficou no São Paulo, mas é um processo que todos os outros clubes também praticam. Agora, nós temos argumentos bons também. Nós temos argumentos de time grande e a gente imagina que eles serão sensibilizados. O Rui Carlos Rodrigues deu uma pergunta. Gostaria de saber qual a real participação da equipe técnica de futebol na contratação de um jogador. Porque ouve-se muito dizer que jogador tal foi contratado pelo presidente, que quer o jogador, e às vezes sem interesse real do treinador. O que tem de verdade nisso, Gustavo? Ó, eu posso dizer a nossa realidade, Sombra. A gente faz uma dinâmica coletiva. Muricy, a sua equipe, Milton, Tata, participam ativamente da definição de nomes. Óbvio que a gente tem outras pessoas envolvidas, eu diretamente também sugiro nomes, outras pessoas também sugerem, e a gente faz um processo de filtro. Então, a realidade do São Paulo é que o treinador e a sua equipe técnica participam ativamente da definição de nomes. O Thiago, de Campina Grande, pergunta qual a maior dificuldade na contratação, é o valor ou a escassez de bons jogadores? É os dois. Os dois. Né? Os dois. Eu acho que em relação ao valor, a gente vive um momento... O Brasil viveu um momento até 2013, 14, de uma certa exuberância financeira, em que se contratava e se colocava muito dinheiro no mercado, os clubes não conseguiram suportar para 2014, 2015. Uhum. Então você tem um efeito de baixa de valores de transferência, com certeza, e também de salário. Isso cria um desajuste no mercado. Quero dizer, nos últimos anos, a receita dos clubes sempre foi aumentando e a despesa principal, que é futebol, sempre tem um delay de um ano e meio acompanhando. Chegou há 2-3 anos atrás, a receita dos clubes estagnou ou eventualmente diminuiu, só que a pressão de custo continuou querendo subir. Então, o São Paulo, já o ano passado, em 2014, nós já fizemos uma política de adequação salarial para baixo, inclusive com pouquíssimos investimentos em contratação de atletas, isso já na janela de 2014, para se preparar para um momento financeiro de 2015 e 2016 que vai ser de um pouco de restrição. Então, hoje, a parte financeira é de fato importante. Para nós, São Paulo é mais importante ainda, porque a gente trabalha com patamares financeiros justos e realizáveis, isso sem loucuras, eu acho que isso é um grande mérito, uma grande força do clube. Obviamente, do ponto de vista técnico, é preciso ter atletas bons, sem dúvida. Uhum. Agora, o grande desafio é juntar tudo isso e viabilizar o atleta entrar ao CT e ser apresentado. Isso é o mais difícil. Olha, o Felipe Lemos, jornalista, que acompanha o Estádio Universal lá no Sul, ele pergunta para você se o elenco realmente para primeiro semestre está fechado, nada mais chega. Está fechado. Está fechado. Nada mais chega, esse é o nosso grupo, primeiro semestre, quem sabe pro ano todo. Ó, o Richard Turek, ele fala, gostaria de saber se o Gustavo aceita sugestões de contratações. Sem Por dúvida. Exemplo, jogadores, a coisa que mais fazem pra ele. Jogadores que estão no exterior, jogadores desconhecidos no nosso mercado. Por exemplo, como foi a chegada do desconhecido, então desconhecido zagueiro Miranda, né? E qual o meio de contato para isso? Acho que ele quer o seu telefone... O seu e-mail, ou o seu WhatsApp. Não, dá aqui, ó, no estádio. É verdade, às vezes o cara quer mandar uma sugestão. Ô, Gustavo, tem na um rua, que queria... Na rua acontece isso, Gustavo, os caras falam... Ô, Gustavo, chama... Muito, muito. Muito, os caras abordam. Em feriado... E às vezes as informações são úteis. São úteis. Isso também é um meio importante. Olhou, você falou, opa, você tá vendo, Benjamin, como Gustavo, os caras ouvem, torcedor? Tem um argentino no Palermo, chama Paulo de Bala, é muito bom. O atacante é mesmo? É muito bom, tem uns 23 anos. Outro, é bom dia, outro dia a gente tava num lugar, num hotel, na piscina, um amigo, lembra? Ele faz um ano que ele fala pra você, Gustavo, vai arrumar a zaga, né? Um abraço pro Luciano Botura que tá ouvindo a gente. Ele falou assim, aí Gustavo, vai arrumar a zaga? Agora é o meu momento, sugestão. Cara, faz um pacote, manda o Paulo Miranda pro Olympique de Marseille pra bater 50% já do Dória. Aí, você gostou da dica ou não? Só vamos com os caras conhecerem. Eu não gostei porque eu gosto do Paulo Miranda. Ah, então, eu acho que é um jogador extremamente útil, extremamente importante, importante pra nós e não gostaria que ele fosse pra lugar algum. O Renato Moura. Pode ficar só fazendo pergunta aí, passando requeijão no pão, não. Olha o seu, Gustavo. Requeijão Benja, no pão. Pergunte a ele sobre essa pressão. Todo mundo passa manteiga, ele passa requeijão. Puta, manteiga horroroso. Pergunte a ele... Benja, pergunte ao Gustavo sobre essa pressão da diretoria sobre o Muricy ganhar títulos. Isso é saudável? É normal? Você não acha que tem que cobrar na sala, no almoço, ou tem que cobrar publicamente? E ocorre, o Muricy ficou puto ali. Ocorre. Você sabe, assim, a dinâmica do futebol, Benja, e o nosso amigo que perguntou, assim, a gente vive em permanente cobrança. Primeiro, a cobrança maior que é da torcida. Então nós vivemos sob pressão o tempo todo. A diretoria nos cobra, a gente que vive no ambiente de futebol, a gente se cobra também. Afinal, integrar uma equipe, integrar o São Paulo Futebol Clube, você tem que cobrar, você tem que buscar uma vitória quarta, domingo, quarta, domingo. Então tem uma autocobrança que é extremamente importante. Não deve ser fácil, né? Não é fácil. Isso parte, muitas vezes, das pessoas mais próximas, mesmo que fora do ambiente, e da gente mesmo. Num segundo momento, o tirar da zona de conforto os profissionais do departamento de futebol é absolutamente comum. Eu sou pressionado, eu sou provocado pelo treinador, pela comissão técnica, pelo atleta, e eu faço o mesmo. Isso é uma dinâmica normal. Tudo que a gente não quer e que o torcedor não gostaria são profissionais na zona de conforto. Então a gente tem que ser pressionado, seja por si mesmo, seja finalmente pela torcida, mas sempre buscar um aperfeiçoamento. Então isso é um processo... Óbvio que você sempre tem um ajuste, a forma de fazer, enfim, mas pode ser melhorado como tudo na vida, mas a gente que é do futebol, a gente está acostumado à pressão, a ser cobrado, afinal, se não fosse assim, não estaríamos no futebol. Você ficou bravo. É normal, quem gosta de ser cobrado? Ninguém. Mas e com relação ao Pato, Gustavo? Depois do término do empréstimo aí, o São Paulo pensa em comprar o jogador em definitivo ou não? Nesse momento, mano, a gente pensa em aproveitá-lo bem no ano de 2015. É um jogador importante, fez boas partidas recentemente, enquanto o Capivariano fez uma excelente partida. Então, nesse momento, a gente pensa em 2015 com ele. Aí, óbvio que ao longo do ano tem N situações, N fatores, não só em relação a ele, como outros atletas também, que a gente vai manuseando. Agora, Gustavo, a pergunta que eu fiz aqui uma semana atrás, meia polêmica, e queria que você me respondesse. Vamos supor que estamos na última rodada da Taça Libertadores da América, São Paulo e Corinthians, no Morumbi. E o São Paulo precisa da vitória para a classificação de qualquer maneira. Há cogitação de pagar a multa do Alexandre Pato para ele poder jogar esse último jogo? Ou é fora de qualquer propósito? Extremamente improvável. Extremamente improvável. Não é simplesmente pelo pagamento da multa. É um pouco em respeito ao negócio que foi feito também. Mas a gente, de uma forma geral, a gente tem elenco para suportar a ausência de um ou outro atleta em uma ou outra partida, por mais importante que seja o atleta e que seja a partida. Gustavo, você estava na negociação do Pato, eles ligaram para você que ligou, como é que foi a história? Dá para contar ou não? A Fiorella ligou e falou, tira ele daqui. Não, como é que foi a história? Dá para contar ou não? Mas eu liguei para agradecer. Quem era namorado dela ainda? Não, eu quero saber ele, se ele estava no negócio ou não. Eu estive no negócio desde a ideia até a assinatura final. Então, de fato, a negociação ela é bilateral, às vezes ela surge dos dois lados e a gente se encontra no meio do caminho. Que ligar, acho que naquele momento foi extremamente interessante a negociação do Pato do Jadson, porque primeiro envolveu São Paulo e Corinthians, que dificilmente tem relações comerciais, relações institucionais, enfim, a gente vive sempre num ambiente um pouco conturbado. E acho que foi uma conquista tanto da diretoria do Corinthians à época, como a nossa diretoria também na época, de conseguir um consenso em algo tão valioso em 48 horas com absoluto sigilo. É isso que foi louco. Com absoluto sigilo. Ninguém ficou espantado, ninguém acreditava na notícia a primeira vez que viu. Pois é, isso foi. Começou a ideia no domingo, a gente estava assinando os contratos na quarta-feira à noite. Foi de presidente para presidente? Não, foi equipe de trabalho, fui eu pessoalmente pelo São Paulo e uma equipe de trabalho também no Corinthians, mas conseguimos manter a informação, até porque se sair uma vírgula, se sair uma ideia, o negócio se mostraria inviável, porque aí entra o torcedor, entra conselheiro, enfim, entra expectativas, isso pressiona os dois ambientes. O Gustavo, bom, primeiro, assim, são muitas perguntas que chegam sobre um assunto que o Gustavo, se ele quiser, ele pode responder, mas não é da alçada dele. Perguntando sobre patrocínio de camisa, sobre ações de marketing, sobre sócio-torcedor, não é o teu... Não é da nossa esfera, né? Mas a gente vê o quanto que o São Paulo e a equipe do São Paulo trabalham buscando a melhor performance nisso, até porque ajuda o nosso trabalho dentro de campo. Também 12 anos que ele não vem aqui, agora, tem pergunta de 2004 aí pra ele. Tá vendo? Ó, até vê aqui ó, o perfil aqui, o Aidar Bolado, perguntando sobre patrocinador. Ou Aidar Bolado, mas não adianta, o Gustavo não vai todo falar. Todo mundo tá perguntando. E tem muita gente perguntando também se o Luiz Fabiano vai, o São Paulo vai renovar o contrato do Luiz Fabiano pro ano que vem. Olha, já nós temos o ano todo ainda, né? O Luiz ainda tem um ano de contrato. Mas ele tá mostrando, como diz o Mano, ele tá mostrando a alcinha pro Flamengo, pro Vasco. É a bicoleta. O Luiz Fabiano quer ficar no São Paulo. Importante ele mostrar o futebol pro São Paulo. E pode mostrar. Mostrando o futebol pro São Paulo, nós estamos satisfeitos e nós vamos conversando. A gente convive todo dia, o ano todo e o resultado vai ser feliz. Você acha que ele passa o chulapa na artilharia de São Paulo? Acho que é difícil, né? Porque tem... Você sabe quando o Luiz foi contratado lá atrás, a gente tinha essa ideia. Isso há 3 anos e meio, se não me engano. Foi 2011, né? Tinha essa ideia. Aí ele sofreu um pouco com lesão, enfim, se mostrou um pouco difícil. Seria interessante, acho que ele merece esse mérito. Mas acho que tá um pouco difícil. Se ele renovar, pode ser. Mas o problema sem renovar, acho impossível. É que ele não bate pênalti, né? Ainda bem. Tem né? isso também. É, ele tem não bate também. Se fosse um artilheiro que não bate pênalti. Por favor, não me deixe ele chegar na marca do pênalti. Se tiver pênalti, Libertadores. Ele não sabe bater pênalti. Luiz Fabiano não pode, tem que tirar ele do estádio quando tiver pênalti. Fala a verdade, é um baita jogador que sabe bater na bola igual eu sabia bater. Aí o Luiz Fabiano tá ouvindo o estádio 97 agora, vai ficar extremamente puto da vida. Chateado. Você sabe que não é forte. Ô, Gustavo, uma pergunta de cunho pessoal pra você. Deixa eu fazer. Você só um minuto, cunho pessoal, meia rápida. Cunho pessoal. É lógico, você trabalha, tudo. Mas toda a sua vida aí, quando jogam São Paulo e Corinthians, nunca bate nada pelo fato de falar, caraca, pô, o time do meu pai brilhou, jogou. E na minha opinião, você sabe disso, o Magrão, pra mim, é o maior jogador da história do Corinthians. Ídolo maior. Nunca, sei lá, nunca passa, bate nada, assim, uma coisa meio emocional, nada. Ah, vem a lembrança dele, sem dúvida, o orgulho do que ele foi como, como ser, do que ele foi pro futebol, do que ele representou para um grande clube, que é o Corinthians. Só isso. É, além disso, a minha relação afetiva é toda com São Paulo e acho que é uma situação um pouco diferente por ter uma, alguma possibilidade, mesmo que paterna, de identificação com o Corinthians, mas nada mais do que isso, além e também do desejo de ganhar o Corinthians, né, que é sempre prazeroso. Por isso que eu gosto mais do teu irmão, do gosto muito mais dele. Estamos aqui com o Gustavo Vieira. Vou trazer ele amanhã. Uma pergunta, o Motinha já vai fazer uma pergunta também, mas olha, o repórter do lance, o Vessone, ele pergunta aqui, Gustavo, qual a sua relação com os outros grandes? E como é lidar com as sacanagens de todos os lados internamente? É, a relação com os grandes é com os grandes clubes, imagina. Sim, sim. Olha, a relação é boa, respeitosa, porque também do outro lado você tem profissionais ou amadores, que são os dirigentes também, que buscam o melhor para os seus clubes. Né? Tem que entender isso, fundamentalmente. O pessoal do Palmeiras te dá boa tarde, boa noite? Sem dúvida nenhuma. É. Sem dúvida nenhuma. Palmeiras, Corinthians, Santos. E eu também os dou, tomo a iniciativa de ligar, de falar com eles. Eu acho que quanto mais as relações entre clubes se fortalecerem, melhor para o futebol. Isso num primeiro momento. Tá certo. Ô Motinha, faça a sua pergunta, Mota. Daniel Alves, tá na pauta do São Paulo, sim ou não? Estão falando que ele não está renovando com o Barcelona e tudo, que seria na janela de junho e julho, seria Daniel Alves. Há alguma coisa? Não, não há nada. O Daniel, inclusive, deve ser São Paulino, pelo ao que sim, me consta. Acho que ele já manifestou ser São Paulino. Então, ele assim, e Messi. Assim como o Felipe. Assim como o Felipe é um bom torcedor. O Messi não é, não. É. O Messi é mil. Mas o Barcelona está com esse problema. Ele não pode se desfazer, né, entre aspas, do jogador, porque também não pode contratar. Ele está punido lá, né? Só é verdade, ele não pode trazer ninguém. Só para o ano que vem, que parece que pode abrir lá. Seria um bom jogador para São Paulo? Seria um excelente jogador para São Paulo. Mas não só para São Paulo, mas para grandes clubes europeus. Esse é o nosso problema. Ó, a pergunta mais importante que chegou agora via Twitter, do Bruno Barbosa. O Barbosa, ele pergunta aqui. Pergunte ao Gustavo se já tem negociação para renovar o contrato do Michel Bastos. Nós temos o Michel também tem mais um ano de contrato, termina no final do ano. O Michel é bom, hein? É bom, né? É bom, hein? Ele me lembra muito o Robin quando ele joga ali pela direita e bate. É verdade, você não acompanha os jogos. Você lembra ele fazendo gol no Santos? Pô, o Robin fez um gol esse final de semana que eu fiquei. Puta, ele pegou uma bola no Michel Bastos. Ele não é tão rápido quanto o Robin, né? Mas bate bem. Já estão pensando numa renovação? Nós em breve vamos conversar com as renovações. A primeira etapa era fechar o grupo para esse ano e então logo fevereiro, março, abril. Está presente, a gente vai pensar nas renovações. É que se renova logo também, os caras afrouxam, né? Cada jogador é um jogador, cada realidade é uma realidade. Então a gente tem que conduzir de forma muito específica. Tá certo, ó. Tá aqui o Gustavo Vieira. Vamos atender um ouvinte? Vamos, porque a gente tá fazendo várias perguntas via mídias sociais, mas com certeza temos ouvintes querendo entrar no ar para participar. No oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Falar nisso, olha o avião aqui do estádio 97 passando, ó. Anote aí, me gusta, me gusta. É, anota aí, ó. Passou o avião. Me gusta. Valendo pra ir pra Barcelona. Eu tô aprendendo. De Barcelona e Real Madrid. Quem sabe ver o futuro jogador de São Paulo lá no Barcelona, lá. Tal de Lionel. Estádio 97 também tem oferecimento do Grupo S, no nome construído com história. Toca, Asdrubal. Alô? Oi? Oi, quem fala? Oi, boa noite, Reginaldo. Ô, Reginaldo, tudo bem, meu? Ô, Reginaldo. Tudo, Domênico. Caraca, consegui, baralho. Boa, meu velho. Primeira vez, né? Primeira vez. Putz, eu não acredito, velho. Desliga e liga de novo, velho. Isso é louco, eu não faço nunca isso. E qual que é o nome completo? Como é que é? Reginaldo Aurélio de Jesus, Domênico. Boa, e quantos anos você tem, meu velho? 44. RG4.4, hein? E aí? E aí que me dá uma raiva. Uma raiva do quê? De quem, RG? Porque eu fico com um puta de um desespero de ficar olhando. Por quê? Aqueles moleques, sabe os moleques? Qual moleque? Não sei. Bota aquelas argolas na orelha, sabe? Sensacional! Salvou a hora! Porra, salvou brilhantemente. Qual que é o bairro que você mora? Qual é? Eu moro no... Agora, o Benja, vê se o Benja coloca rapidinho no Google aí. Não, não coloca, não tem ali. O Gustavo tá do meu lado, testemunha, vê se eu tô melhor. Ó, tô com as mãos pra cima. No Jardim Cláudia, Domingo. Jardim o quê? Jardim Cláudia. Jardim Cláudia. É, ó, eu vou dizer um negócio pra você. Jardim Cláudia em São Paulo, tem Parque Cláudia, tem Jardim Cláudia. Se é o que eu conheço, é em São Bernardo. Você viu, né? É, esse você não conhece não, então. Não, tem São Bernardo. Tem o pega o cotovelo, velho. Vai, que tá acabando o programa. E tem na Zona Leste 1 e tem São Bernardo. Então, infelizmente, Benja, o Google aí te deixou falando. É Zona Oeste, aqui perto da Raposa Tavares. É o Google Raposa Tavares pra São Bernardo, gente. Você faz o cotovelo ali no posto. É, faz um cotovelo. Tá vendo? É coisa de duas, três horas. Mas se o Benja, se o Benja usasse o Google, ele tinha acertado. É, é o Google Bar, mas ele usou o Google Bar, pô. O Google Bar, nem fala com esse grabando, pessoal. Usou o Google Bar. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Merival é Fabrício Melgaz ou não? Quem? Merival. Você vai ver o Merival hoje, velho. Ô, amigão, que time você torce? Eu, todo poderoso timão, Sombra. Meu! Coringão, mano. Coringão. A gente pode adaptar. É nóis, mano. A gente pode adaptar agora. Estamos recebendo o Gustavo, filho do Sombra. Mas o... Prevejo uma virada histórica em Medellín. Agora faz pergunta pro filho do Sombra. Mas, amigo, mas independentemente de você ser corintiano, nós estamos recebendo o Gustavo. Gustavo, que é o filho do Magrão, doutor Sox, mas que é o gerente de futebol de São Paulo, o cara que tá fazendo trabalho fora de série lá. Às vezes você tem alguma curiosidade sobre contratações, como funciona o futebol, os bastidores, pergunta pro Gustavo. Aproveita. Não, claro, eu vou fazer uma pergunta assim. Logo de cara é uma honra estar podendo falar com o filho do cara que eu considero o maior ídolo da minha vida no Corinthians. Ó, o meu também. Entendeu? Então, é só de estar falando com alguém que teve aí a vida inteira do lado dele... Pra mim já é uma honra. Mas a pergunta que eu tenho, na verdade, não tem muito a ver com o trabalho dele no São Paulo, não. É só, a pergunta é só essa. Por que você escolheu aí, pô? Pô, Reginaldo, prazer falar contigo. E especialmente você que tem um carinho grande pelo meu pai. Pra gente é muito, muito orgulho ouvir essas palavras e essas manifestações de carinho. Obrigado mesmo. Prazer falar contigo. No fundo, eu não escolho. A gente é escolhido por essas coisas, né, Reginaldo? Então, tornou natural. Eu entendi, mas na verdade, você é tão próximo do maior ídolo que o Corinthians teve, você não podia estar desse lado aí. Mas eu respeito. Ô Gustavo, é até uma coincidência. A primeira vez que eu entrei num estádio de futebol, numa partida de futebol, foi com seu pai jogando pelo Botafogo de Ribeirão Preto. É mesmo? É, porque eu fui por toda a minha infância para Ribeirão Preto, gosto muito. As pessoas me ironizam quando eu digo que o sorvete do Geraldo é o melhor que existe no Brasil. É o melhor. Não é o melhor? É o melhor. As pessoas me ironizam em relação a isso. Fazem chacota mesmo? Da minha pessoa. A gente achou que nem existe. Eu quero imagens do sorvete Geraldo, eu sou de lá de Ribeirão. Me dá imagens do sorvete. Eu tenho muito orgulho de dizer assim, pô, meu, fui num jogo lá pra pegar o final do jogo. Tava teu pai jogando pelo Botafogo. Era Botafogo e 15 de Jaú. E o Santa Cruz lotado, cara. E o centroavante, o Geraldão. Agora, maravilhoso. Você é de Ribeirão Preto também? Eu sou de Ribeirão. E você, o primeiro time foi o São Paulo ou foi o Botafogo? O Botafogo é o primeiro time sempre. Sim. E perpétuo, né? Não tem escolha, né? As cores do uniforme ajudaram? Ajudaram. Tá feliz com o André Santos lá agora? Tá feliz com o André Santos no Botafogo? Tô feliz, enfim, fazendo um time mais forte, sem dúvida. O Botafogo fez boas campanhas, só fazer uma boa campanha esse ano também. O que teu pai falou quando você escolheu São Paulo? Porra, defende a democracia a vida toda, não posso falar nada pra você. É? Ah, pô, sensacional. Inteligente como sempre. Não podia cair em contradição, né? Sensacional. Esse é o Sócrates. É que a única coisa que eu não respeito na democracia é isso. É o único. Mas, ô Sombra, você sabe que tem um detalhe, tem dois detalhes engraçados, uma entrevista com o físico da Atena. Quando o Raí foi convocado pela seleção, você sabia que o Raí é o único jogador convocado à seleção do time do interior? Não. Sim, o Raí, quando foi convocado, foi no Botafogo de Ribeirão. Até então era o único? E quem chamou, quem avisou o Raí? Foi o Datena. Foi o Datena que apareceu lá na janela da casa, né? Exatamente. E gritava, Raí, você foi convocado, e o Raí achava que era sacanagem. verdade. Não é verdade? Pô, mas também você acordar, sei lá que hora, com o Datena pulando na tua janela, dizendo que você tá na seleção. É brincadeira, acorda. É uma grande mentira. Só pode ser mentira, né? Tá na seleção aí, velho. Acorda aí. E tem a história engraçada que o Datena era um dos melhores, se não o melhor amigo do Sócrates em Ribeirão. É verdade. E o Datena foi muito próximo. E o Datena conta uma história rapidinho que é muito engraçado. Uma vez o Magrão falou pro Datena: Datena, nós estamos muito gordos, né? Precisamos começar a andar. E aí ele andava, né? Eles iam andar. Só que eles saíam de manhã e paravam lá no Pinguim. E um dia parece que a mulher do Datena falou: pô, mas que caso, meu? Você tá andando, você tá engordando mais. Nossa companhia. A gente comia junto na Albertina lá, né, velho? Depois ia na parmegiana do Delso. É ou não é? Conhece, conheço, né? Lá, velho. Albertina é bom de... Ó, o almoço é no Delso e é o jantar na Albertina, né? Albertina? É. Mas Albertina... Ela faz um filé ótimo. É ou não é? Pode falar, e velho. E a sobremesa no geral. É, vou pôr da tela. Albertina é bom demais. Ô, Gustavo, deixa eu perguntar uma coisa. Você, semana que vem, daqui a uma semana, a gente já tem o primeiro confronto da Libertadores. Quando o Corinthians caiu nessa coisa de pré-Libertadores, fica aquela coisa, puta, os caras logo já tem que ver de já vem de pré-temporada curta, já tem um 11 Caldas pela frente, é ruim já ter logo de cara um jogo desses. Agora, por outro lado, você não acha que, por exemplo, o Corinthians já está no clima de Libertadores e o São Paulo ainda não? Nós estamos no clima também. São também está? Talvez não entramos em campo, mas está presente no nosso pensamento, no nosso trabalho... todo dia. Aliás, quando o Corinthians potencialmente, ainda tinha uma pré-Libertadores, poderia cair no grupo do São Paulo, eu particularmente gostei, adorei. Eu acho que a gente vive no futebol, vocês participam da vida do futebol, enfim, vocês fazem parte desse evento, dessa festa, desse entretenimento. A gente vive para ter jogos grandes, para ter jogos importantes e ter desafiadores. Então, acho que São Paulo e Corinthians é o sonho de qualquer pessoa que gosta de futebol. Eu particularmente, embora no São Paulo, estou muito desejoso, tenho desejo de jogar por essa partida, participar, porque acho que a gente vive para isso mesmo. Então, quando saiu, eu fiquei muito feliz. Tem algumas pessoas ficaram um pouco receosas, né? Vai acontecer tanta coisa, muito jogo. Enfim, eu achei muito bacana e acho que, a se confirmar a classificação do Corinthians, como parece que vai acontecer, acho que vai ser um belo espetáculo, tanto o jogo no Itaquerão, como o último também na fase de grupos no Morumbi. Enriquece a história, né? Você acredita que... Mais, é o primeiro vez, nenhuma. Né? E para nós, muito prazeroso poder participar desses jogos, eventualmente fazer história também, qualquer que seja a figura. Né? Você acha que São Paulo e Corinthians, ou Corinthians e São Paulo, são os favoritos nessa chave? Bom, eu quero crer que o São Paulo é favorito no primeiro momento. Acho que o Corinthians é um competidor muito forte, sem dúvida nenhuma. Enfim, agora, Libertadores é muito difícil de qualquer forma, né? E o time então, do Papa. Então fazer, tem um campeão da Libertadores do ano passado, São Lourenço, tem um Danúbio no Uruguai, que é extremamente difícil jogar. É um grupo difícil, mas a gente tem condições É o grupo da morte? É o grupo da vida, porque quem passar vai passar muito bem. Diga, Reginaldo. Então, eu só queria, já que tá acabando o programa aqui, agradecer muito aí, mas falar pro Gustavo que o São Paulo tem que correr para ficar em segundo no grupo. Tá confiante. Pô, mas é verdade. E os caras estão descartando o São Lourenço. O Mano é um que fala que o São Lourenço é um timinho. São Lourenço é São Caetano argentino. Nunca mais chega. Ô, Portuga, eu concordo com o Mano. O São Lourenço vai ter que o Papa rezar muito lá pra ficar em quarto. E outra, a única chance do São Lourenço ter ganhado o Mundial, Sombrado, tanto é que o Papa deve ter rezado pro avião do Real Madrid cair no mar. Tá na cara, né? O Real Madrid, na hora que desceu lá, velho, os caras já, meu, não tinha o que fazer, Rudy. Era rezar pra perder de pouco. Exatamente. Tava com a canetinha, um papelzinho na mão e esperando o jogo acabar e perder de pouco. Reginaldo, olha, obrigado pela sua participação. Que bacana que você conseguiu ligar aí no Estádio 97 e ainda falar com o filho do seu maior ídolo, né? Com certeza. Sombra, posso mandar dois abraços? Pode, claro. Fazer um mechanzinho? Então, é pro Edielto, taxista, meu parceiro, que a gente comenta do seu programa todo dia. Eu falei pra ele que ia conseguir, hoje eu tô aqui falando com vocês, que é uma honra. Boa! E pro meu irmão Tino também, taxista, que é muita emoção pra ele também, por ser corintiano, por estar junto com a gente. E é só isso, e dizer que a HDI é de bate pronto. Ô, bacana, só nós não estamos agora com os prêmios da HDI, tá? Mas fica o registro. Tá certo. E só a linha Bozano nos proporciona um barbear fenomenal. Beleza. Só a nova linha Bozano me garante. Proporciona, garante. Tá garante. Tudo certo. Ganhou um kit Bozano maravilhoso. Obrigado, Sombra, um abraço aí, um prazer falar com vocês. Benja, você é o cara, apesar de usar muito o Google e errar bastante. Eu não uso o Google. Você é o cara. É nóis, mano. Mano, tamo junto, eu fico te escutando aqui, velho, eu juro por Deus. Eu me vejo aí, você me representa nesse programa. Obrigado, velho. Irmão, tamo aí, junto. Abraço. Aí, Portuga, eu sou a voz do Portuga. Povo. Portuga, é, exatamente. Portuga, um abraço pra você, Domênico. Um abraço. Chupa, Domênico, é nóis. Vai pro inferno. Valeu, RG, parça. RG, vai, eu vou fazer de tudo pra ir com você e pra Barcelona, meu querido. Dois, pá. Dois, pá. Esperando, vambora, velhinho. Vai, você vai ver só, a gente vai se conhecer em Mas eu Barcelona, vou zicar você, velho. Vamos arrebentar em Barcelona. Vou dar uma zicada pro seu nome não sair, velho. Juro por Deus. Valeu, Reginaldo. Obrigado, viu, cara? Eu que agradeço. Sou fã de vocês todos. Até o Mota, que de vez em quando... Até o Mota. É o cara nesse programa. Valeu, cara. Obrigado, viu? Um abraço a todo mundo aí. Foi uma honra inenarrável. Eu tô aqui do lado da minha mulher, ela tá achando que eu tô louco. Mas eu nunca fiquei tão feliz de falar com alguém como eu tô com vocês hoje aí. Pô, principalmente perfeito. Porque tem um não vou dizer discípulo porque ele é São Paulino, mas é o filho do doutor e eu tô muito honrado de poder estar falando com vocês. Boa, meu velho. Valeu, obrigado, Reginaldo. Fera. Valeu. Eu que agradeço aí. Abraço. Fico com Deus todo mundo. Valeu. Você também. Tamo junto embaixo. Together, velho. Saiu aqui a Marcela Pinheiro, que é Relações com a Mídia, do Hospital São Luís, acabou de divulgar a nota aqui do boletim médico do ex-goleiro do Palmeiras, Marcos. Certo. Ela diz aqui assim, o Hospital São Luís, Unidade Morumbi, informa que o ex-goleiro do Palmeiras, Marcos, apresentou dores articulares, passa bem e está internado para a realização de exames clínicos necessários para avaliação. Então é a diretoria médica do hospital que mandou essa nota agora, tá, acabou de sair às 19h43. Pra quem não sabe, o Marcos tá internado até com um processo infeccioso e tá fazendo exames para descobrir o que está acontecendo com tá o Marcos. Bem, passa bem. Isso aí. Estádio 97, tem oferecimento de Engove. Vai pra balada? Bom Engove pra você. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. E você sabe quem é o recordista mundial dos 50 metros livres de natação? É o César Cielo. Com a marca de 20 segundos e 91. O cara faz nadando, eu não faço isso aqui. Mas nem de nossa, mas nem correndo. Nem de moto. Quanto ele faz? 20 segundos e 91 centésimos. Jesus. Mas quer saber? Difícil de bater mesmo é o preço da HDI. Por isso, não faça o seguro do seu carro sem cotar com a HDI. Jamais. Vai por mim. Acesse hdi.com.br ou fale com seu corretor e peça a cotação da HDI. Com a HDI, você fica protegido até do risco de pagar mais. Vai correr esse risco? Não vai, né? Tem mais. Com a HDI, você economiza dinheiro, mas também economiza tempo. Bater o carro? É só passar no HDI Bate Pronto e em poucos minutos você sai com a autorização para o conserto. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Fale com seu corretor, eu falaria. É isso aí. Gustavo, para encerrar, antes de despedir de você... Placar de amanhã, Santos e São Paulo. Vê lá, hein, Gustavo, você vai falar, hein? Lá véio. Na Sardinhada. Sardinhada o cacete. Era o time sardinhada do teu pai, é bom. Né? Era o time do teu pai. Lá. O Santos é Santista. Originalmente era Santista. Santista. Sardinhada é uma delícia. Sardinha é nojento. Veja lá, seu pai antes de jogar no Corinthians, ele tem um amor pelo peixe. Veja lá o que você vai falar. Antes do Gustavo falar, Azedão, placar pra amanhã, São Paulo e Santos, Azedão. Ó, com equilíbrio de jogo, com equilíbrio, Santos 3-0, mano. Como que equilíbrio de jogo é 3-0? É, se não fosse, seria 6, né? Teu placar, Gustavo, pra amanhã. Meu placar? Bom, óbvio que vitória de São Paulo. Um Santos, dois São Paulo. Um Santos, dois. 1-2, velho. É. Tomara que seja um inverso, né? Gustavo. Tomara. Mas, Gustavo, muito obrigado pela sua presença. A gente sabe que você é uma pessoa aí, pô, super privada, uma pessoa que sempre fica na moita, só trabalhando competente. Ó, você não tem ideia do número de mensagens que chegaram de pessoas que pela primeira vez estão te ouvindo e falando assim, meu, puta, tô feliz de ver que o São Paulo tem um funcionário como o Gustavo. Sério mesmo, muita gente. Legal. Funcionário do mês. Você ficaria orgulhoso de ler as mensagens. Tá no quadrinho, funcionário do mês. Quadrinho, ah, trouxe o Dória, trouxe o Cetur, funcionário do mês, pô. Sem dúvida, mas uma satisfação, óbvio, que trabalhar com o São Paulo, trabalhar com futebol é um prazer pessoal, acho que eu ocupo o lugar que talvez fosse desejo de muita gente e eu tenho que ter muita responsabilidade, primeiro em relação a São Paulo, depois de ocupar a função que eu estou, eu procuro fazer com o maior carinho, com a maior atenção. Também agradeço a presença de vocês aqui, o carinho com que me receberam. Pô, prazer estar aqui com vocês, vocês são pessoas excelentes. Boa, deixar uma mensagem para os ouvintes aqui, que é interessantíssimo conhecer. Embora eu já conhecesse, mas não à toa fazem o sucesso que fazem, é porque vocês são as pessoas especiais, entendem de futebol, criticam, participam. Eu sou ouvinte também, muitas vezes no carro, voltando para casa, ouço algumas besteiras que o Ben já fala e as coisas úteis que vocês falam. Obrigado. Mas é um prazer estar aqui, espero voltar a outras oportunidades, é um prazer. Obrigado. Mas obrigado. Tem como deixar um e-mail aí pra galera que às vezes tem um sobrinho que joga bem, um afilhado que é bacana. Não, já que eu falo Pode enviar aqui pro primeiro do programa, pro Sombra. O Sombra não, desculpa, pro Mano, que o Mano vai me reencaminhar. O Sombra gosta. Ô, Mano, não, já que eu só falo besteira, eu vou aproveitar agora e vou dar o celular do Gustavo Noir, porque ele gosta de ouvir sugestão. Sugestão de torcedores, de jogador. Ah, ele ficou revoltadinho. Ele ficou revoltadinho. Vou falar. Não. Tá louco? Ele ficou revoltadinho, Gustavo. Mas já ficou a dica, hein? Já Ciro, gostaria de falar. Tem o 9, hein? Tem o 9. Muito bem, Estádio 97 volta amanhã, às 5h30 da tarde, mano. Deixa eu só mandar um beijo aqui pra Marian, São Paulina, que tá fazendo aniversário hoje. Mandar um beijo pra Laís, irmã dela, o Eugênio, o pai, a Terezinha, que é a mãe. Mandar um grande abraço pro Rogério, amigo nosso aí do cartório aí também. Grande Rogério. Parceiraço. E tamo junto, até amanhã, né? É isso aí. RG, quem ganhou? Par de ingressos pra Festa da Véia com Paralamas do Sucesso, 14 de março. Adivinha, Marcelo Chopes, velho. Não vai prestar. Marcelo Chopes. Não vai prestar. Boa. E quem ganhou? Quem ganhou a camiseta do estádio? O Reginaldo Aurélio de Jesus. Ah, e o último participante, parabéns. Era a camiseta do estádio produzida pela Fit Camisetas, fitcamisetas.com.br. Estádio volta amanhã às 5h30, no oferecimento de Polo Ar. Com a Polo Ar Condicionados, você entra no clima, acesse poloar.com.br. Grupo Ester, o nome construído com história. E Engov, vai pra balada? Bom Engov pra você. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em caso suspeita de dengue. Valeu, galera. Tchau. Até amanhã. Toda segunda no Clubtronic, 11 da noite. DJ Gregor Salto. Salto Sound. Gregor Salto com o Salto Sounds. Energia. A Energia 97 abre 2015 com mais um grande evento. Festa Energia na Veia Premium. E traz pra você um show mega. Paralamas do Sucesso. Os Paralamas do Sucesso. Paralamas do Sucesso. Ao vivo. Comemorando 30 anos de carreira na festa de flashbacks de maior sucesso do Brasil. 14 de março no Palácio das Convenções do Anhembi. Ingressos já à venda nas lojas Tente Beat do Shopping Tatuapé, West Plaza, Aricanduva, Itaquera, Grand Plaza, Shopping União Osasco e mais 4 endereços: Taboão, Metrópole, Central Plaza e Shopping Diadema. Também nas lojas Offer do Shopping Eldorado, Ibirapuera, Interlagos e Moca. Na Energia 97 e na Embaixada Dance Music. Vendas online, ingressorápido.com.br. Os DJs do Energia na Veia. E uma das maiores bandas da história do rock nacional. Os Paralamas do Sucesso. Será que vai chover? Eu não sei. Informações, festaenergianaveia.com.br. Realização, promoção. Promoção exclusiva, Energia 97 FM. Guarantees. Energia. A Polo Ar e a Carrier vão te dar um mega presente e um aparelho de ar-condicionado de 9 mil BTUs. Para ganhar o seu, é só ficar ligado na nossa programação e participar do nosso quiz, que vai rolar toda sexta-feira no programa Estádio 97. Não deixe de participar. Entre no clima com a Polo Ar. Dragonet. Energia. Tenho sempre meu engove, com o engove é sossegado, porque no dia seguinte a vida não pode parar. Na balada do engove você vai, ele resolve. Com o engove, tenho sempre meu engove, se tem festa é assim. Com o engove pra você, com o engove pra E aí, exagerou? Já sabe, né? Com envolve pra você. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Este medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Energia. Energia. Energia 97. A energia que te move. Acessando. Mixagens. Na Energia 97. Você ouve agora. Você ouve agora. Night Sessions. A House Music em seu melhor estilo. Night Sessions. Night Sessions. É Energia 97. A energia que te move. Legal, melhor do House Music na Energia. Eu sou o Rodrigo Bolonha. E agora uma hora com o set dele, DJ Glauco. Night Sessions. Night Sessions.